Rápidos Cast. Agora. Começou o Rápidos Cast, o podcast brazuca de MTG. Todos com ódio. Eu sou o MP, seu host, e com a gente o inseto mais famoso do Brasil, Grilo. Oi. E aí, Grilo, tudo bem? Tudo, e continua. Beleza. Como é que foi o pré-release? Cara, foi muito legal. Sim, eu joguei. foi um pré-release um pouco estranho. Foi um pós-release. Pós-release, muito bem. E aí, como é que foi? Ah, não, nossa, joguei muito mal, cara. dessa vez eu não posso culpar minha pool, porque minha pool veio muito boa. O deck se montou sozinho. Sério? Sério, veio lindo pra fazer um deck delírio. Veio o Demônio 4-5, veio o Sapão. Veio dois daquele encantamento que você revela as quadras do topo, uma permanente na sua mão no resto do etéreo. Veio o Sapo Lendário? Veio. Ah, ele faz você tirar um terreno da... Sacrificar um terreno todo turno? É, só que aí eu compro um cartão da vida, terreno até, e depois jogar um terreno adicional. Né? Ah, legal. É um drawback que você quase não percebe. Então você foi de preto, verde e fiz um splash branco pro Anguish da Naked. Ah, desfazer angustiado. Isso, isso. Aquela aí. De três manas que exila uma permanente. Esse negócio é forte, hein? É, mas eu não joguei tão bem, eu fiz 2-2, mas aí eu abri o bolso de premiação, veio declaração em pedra foil e outra carta boa. Olha só, declaração em pedra. Essa é muito forte. Apesar de que eu não sou que nem uma certa pessoa que tirou duas Nahiris no mesmo lustre. O Grilo tá falando do Leandro que... Você jogou na mesma loja que ele? Uhum. É, eu que tirei a foto. Todo grupo tem o cara rabudo, né? Ou a jogadora, né? O jogador mais sortudo, digamos. O Leandro é esse no nosso grupo. Uhum. Ele sempre abre os melhores boosters e sempre tem os melhores top decks. Não, o cara teve a paixão de, tipo, no domingo eu cheguei a falar, ah, é, no pré-release de hoje eu não tive tanto, a mesma sorte, eu só tirei a Lincord. Ele abriu um booster e tirou duas na Higgs. É, filha da mãe. Eu abri 80 boosters no Duels. Uhum. 80. E tirei dois Planinautas também. Beleza, hein? Nossa, que aproveitamento absurdo. Né? Devia ter falado pro Leandro mesmo. É, vou falar pro Leandro chocar uma caixa pra mim também. Uhum. Meu Deus. Bom, e que você achou do ambiente limitado, cara? Ah, eu gostei muito. Achei muito divertido. É. Tá certo que também faz uma eternidade que eu não jogo selado, mas eu achei super legal. Um deck rodou super bem. E é o que eu falei, só fui mal porque eu fiz uma jogada idiota. O que os outros decks estavam tentando fazer? Deixa eu ver, tinha outro que tava com um deck de Lirio parecido com o meu. Tinha deck de loucura? Eu não joguei contra nenhum. Eu não sei, okay. Eu não sei se tá ruim pro selado jogar loucura ou se ninguém abriu bem pra deck particular. Ah, sim. Tinha deck de mais tribal, voltado, por exemplo, pra zumbi ou pra. Ah, zumbi. Não. No selado não tem como. Muito. Deixa eu ver quanto já foi contra o Massa, foi o Mirror Mundo. Aquele feitiço azul que você põe um zumbi 2-2 pra cada feitiço instante do cemitério é um roubo, cara. É um absurdo. Ah, é? É um absurdo. Ah, cara. O quanto custa mesmo? 5 mana. Ah. E cara, o cara tava lá de deck branco e azul e era assim, ele ficava segurando o jogo, aí de repente fazer isso aí, ela tava lá com trocentos zumbis 2-2, sabe? Nossa. E os jogos vão longe? É um formato mais pra late game no selado? Ou ah, eu não achei. Que as criaturas são bem pequenas no formato, né? É, tem. Então... O pessoal já quebrou a matemática do formato, parece que mais da metade das criaturas comuns e incomuns tem dois, ou no poder, ou na resistência, ou nos dois. Então é bastante criatura pequena, então não é um formato que acho que vai permitir a pessoa enrolar muito, sabe? Não tem muitas bombas, sabe? Você chegou em muito board stall? Ah, nem tanto, sabe? É, teve um ou outro board stall, mas não demorou muito pra quebrar, sabe? E evasão é muito importante? É que o removal tá bom, né? Então se tiver uma outra criatura de evasão, você pode usar removal nela, que fica dependendo mesmo da posição de mesa crua. É, mas pô, não ponha muita fé na minha palavra, porque eu sou tão bom assim no selado, né? Mas valeu a experiência. E aí, como é que a loja que você foi vai fazer? Depois que chegar o material do pré-release, você vai voltar lá e pegar os kits? É, o que eu joguei na Hobby Center aqui, Paulo. É. O que eles fizeram assim, quando chegar os kits, eu posso passar lá e tipo, eles abrem um kit, tiram os boosters e dão o resto do kit pra mim. Essa é a ideia. Ok. É, foi um pré-release, então, igualzinho, exceto pela carta promocional que você poderia ter usado, né? Uh-huh. Se tivesse aberto. É. Tudo bem. É o jeito, né? Aqui é BR, fazer o quê? Uhum. Ih, eu já respondi a próxima pergunta que eu ia fazer. Porque aqui é BR, né, Grilo? Ah. E se você quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Uhum. Tem também nosso Facebook, que eu vou deixar o link aí na descrição. Uhum. Beleza? Feedback da semana passada, Grilo, começando pelo Carlos Williams, no e-mail e no Twitter também. Ele mandou mensagem no Twitter, desculpa, cara, eu queria responder, mas sabe como é? Twitter é 140 caracteres, eu não consegui fazer uma resposta digna, chegar. Vou falar com ele no ar. Né, estamos respondendo no ar, Carlos. Obrigado, viu? Seu e-mail também foi bem gentil, continue ouvindo. Sim. E ele fala do National Commander, né, Grilo? Ele queria que a gente fizesse um programa sobre o cenário nacional do Commander, do Duo Commander, né? Eu não sei se dá pra render um episódio inteiro, mas pelo menos uma fase de combate aí, talvez dê pra falar bastante, não sei. Isso é o seu departamento. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência no Magic Online, que é onde eu jogo mais Commander. Essa experiência que, como a gente viu no episódio do Commander, não é, porque o Magic Online tem um formato duel que não é o duel dos campeonatos aqui no Brasil, né? Que é a lista Wizards. E os campeonatos aqui no Brasil são lista francesa. Uhum. Então, é bagunçado mesmo. Mas, quando vai ser esse torneio? Oi? Quando vai ser? Ele tá falando do Nacional Commander. Vai ter o torneio nacional com mano, mas não dei muita tela porque vai ser só lá pro fim do ano, tá? Ah, ok. Chegando mais perto, então a gente faz isso. Eu não sei se já estão rolando as qualificatórias. Melhor falar pros ouvintes agora logo de uma vez. Eu vou mudar pra fora do Brasil em agosto. Então, vai continuar no Hack dos Cats, Se possível. Então, sei lá, tudo que acontece no cenário brasileiro vai acontecer depois que for embora, não tô prestando muita atenção, sabe? Então, viu lá, Nacional Commander vai ser tipo novembro, dezembro, então tipo, não tem nada a ver comigo, não vou estar aqui mesmo, tanto faz. O Grilo agora vai jogar os torneios regionais da Europa, né, Grilo? Realmente, na Europa é muito mais fácil, né? Nossa, os caras daí tem mais torneio, né? Não é como os Estados Unidos, que os caras têm Friday Night PPTQ, mas tem bastante torneio, tem mais do que aqui na América Latina. Muito bem, também abraço aí pro Diego, pro Robert e pro advogado lá na Liga Magic, que responderam o tópico, e pro Ayora de Leão no archive.org. Ele disse que não tá conseguindo baixar o MP3, não adianta nada eu responder aqui, porque se ele não tá conseguindo baixar, ele não vai ouvir, mas eu dei uma ajuda lá, o link tá certo. Se você, ouvinte, tiver algum problema em baixar no link que a gente coloca lá, avisa aí, mas a princípio eu testei e tá tudo certo. Então tá, vamos chamar o terceiro integrante aqui, nossa ficha lendária, Teobaldo. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Na nossa fase de manutenção, as mudanças as notícias da semana. Grilo, oi. Primeira coisa, Magic Digital Update no Duels. Já saiu o update, Sombras em Innistrad e Juramento das Sentinelas entraram juntos, né? Você pode comprar booster das duas e fazer as campanhas das duas. Campanhas... pode abrir 60 boosters, 80 boosters e não sai nada aqui. Pode, muito bem. Inclusive tem prova em vídeo disso. Eu abri, eu upei lá no canal do Hack dos Cast, o MP abrindo 40 boosters de Sombras em Estrade e Juramento das Sentinelas, e acho que tem um Plenalta só que eu abro no vídeo. Na verdade foram 80 boosters, mas o jogo ficou travando, então beleza, só consegui mandar ao ar os 40 boosters ali do meio da gravação, mas deve ser divertido e a gente vai fazer mais coisas assim no futuro, né? O vídeo é rápido, vê lá o que você acha e comenta lá, ouvinte, se você tiver também jogando no Duos. Bom, só uma dica aí pra quem ainda estiver no Duos, você pode jogar as campanhas e acompanhar a história, né, das duas edições. Também tem como ganhar grana no tutorial. Se você for em como jogar, tem os tutoriais ali de como funciona a mágica com X, loucura, essas coisas, e eles pagam um pouquinho. Se você estiver louco por grana, quiser comprar aquele booster a mais, é uma forma. O problema é que a grana desse tutorial tá broken. não tá entrando em caixa. Ele disse que você completou a missão, mas ele não te dá o dinheiro. Pois é, pelo jeito o problema não é só no BR que acontece, né? Mas Mas é isso. Eles devem arrumar logo. E enquanto e é isso, você pode baixar o jogo da Macroprose, que funcionava melhor. O Xandala? Xandala, claro. Oh, saudade. O eterno Xandala. Xandala. É, uma curiosidade, Grilo. O Sombras in Strad chegou primeiro no Magic Duels. Em segundo lugar no Brasil. E em terceiro vai chegar no Magic Online, que vai ser esse fim de semana. Que coisa, não? Pois é. Tem três lançamentos aí pra você jogar. Bom, uma coisa importante aconteceu também, mudança no programa de juízes, Grilo. O que é isso? Bom, é que de um tempo pra cá, os coordenadores do programa de juízes estavam meio que pensando no que significa ser um juiz nível 4 e nível 5, né? Porque acaba sendo meio que um juiz nível 3 plus. Que não é Deus e semideus, mais ou menos assim? É, tipo isso, né? Eles estavam... O modelo que estava vigente até agora era de 2004, era outra época, os torneios iam muito, os torneios médicos tinham muitas pessoas, e tinha toda uma estrutura diferente. Agora tudo mudou, então eles estão reestruturando o programa de juízes para se adequar melhor, né? Então agora só vai ter três níveis de juiz. Nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é o juiz de loja. Juiz local. É juiz local de loja para torneios regulares. Nível 2 é juiz de torneios competitivos. E nível 3 é um juiz de Premier. E aí papéis avançados para cada tipo, coordenador regional, maior de Grand Prix, essas coisas. Aí cada um vai correr atrás de uma especialidade. Vai ser um esquema mais ou menos assim. Ah, você vai se especializar então depois de chegar em no nível 2. E também mudou algumas coisas no condições para você virar juiz, subir de nível, mas eu acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, né? Eu vou deixar a nota no nosso programa. Quem é juiz provavelmente já está a par da situação, mas quem quiser virar juiz pode ler a passagem no blog do juiz quando tiver um tempinho sobrando. Ok, pro jogador comum não muda nada, né? Só uma coisa que eu vi, pelo que eu vi a respeito, isso significa que vai ter mais juízes nível 2 por aí. A partir de agora. Com certeza facilitaram, né? Porque agora tem um novo esquema que você, juiz nível 2, pode fazer uma aplicação pra você poder certificar outro juiz nível 2. Que antigamente era só nível 3 que podia e era um porre, né? Porque não tem um nível 3 em cada esquina, sabe? Só eu acho fazer que isso em torneios grandes mesmo. Eu acho que o que os juízes faziam era ir até um GP e no GP fazer esse exame. Uhum. Porque no GP sempre tem um nível 3. É. Então, com um número de nível 2 maior, as lojas vão poder organizar PPTQs, que já são torneios que exigem um juiz nível 2. Então você vai ter mais chance de jogar PPTQs na sua cidade ou na sua região. O que é bom, né, pro jogador comum. Então daqui pra frente fica de olho. Tá? Mudança, Grilo, também teve mudança grande lá na Wizards. O CEO, que é o equivalente ao presidente da Wizards of the Coast, saiu, né, o Greg Leds, depois de 8 anos à frente como CEO da Wizards, ele saiu. E entrou uma pessoa mais nova, um CEO chamado Chris Cox, que joga... Ele inclusive joga Magic. Cara, ele relance ele, Chris Rock, nosso comandante Chris Rock, agora é CEO da Wizards. É, todo o set daqui pra frente vai ter borda cinza, né? Bom, e é isso, deve melhorar, o pessoal tá bem animado com essa mudança, né? Não teve briga, nem problema financeiro, nem nada. É que quem trabalha aí já com administração, essas coisas, sabe que CEOs mudam bastante com o tempo, né? As necessidades das empresas mudam, às vezes você precisa de um cara para apagar incêndio, às vezes você precisa de um cara para um tempo de estabilidade, um cara em tempo de crescimento e tal, então acaba mudando. Vamos esperar aí que tenha novidades, que venha, quem sabe a volta do Magic Play Rewards, né, Grilo? Ah, eu duvido. Queremos cartinhas. Queremos, né, mas sabe como é, né? Eles cortaram o Play Rewards pra fazer muito mais GPs e fazer mais um Pro Tour, então não acho que vai voltar. É, muito mais GPs fora do Brasil, né? Mãos de vaca, viu? É. Bom, vamos lá. Eu quero destacar um artigo que eu vi na Liga Magic do Roberto Silva. Ele escreveu um artigo sobre o White Winnie Budget, né? Ele tá cozinhando o deck pro T2 e ele colocou aqui uma lista, eu vou colocar o link aqui pro ouvinte. Tá $430 o deck que ele upou aqui, pra você jogar um White Winnie Budget no T2. São 29 criaturas e 9 mágicas. As mágicas são todas removals, né? Como armadilha estática, envolver em seda. E essas criaturas são todas humanos, deixa eu ver. Sim, todas humanos, pequenos, que custam 1, 2 ou 3 manas. De 4 manas só tem o Order, que novo, né? E o plano do deck é bem, bem pra frente mesmo. Baixar os bichos, colocar os removals pra remover as criaturas de alta resistência, que você não consegue remover com os seus bichos de iniciativa. E ir pra frente, né? Gostei bastante, porque é, 400 reais é muito dinheiro, mas não é tanto para um T2, né? Ele até coloca um upgrade aqui para quem tá esbanjando, né? R$1.100 uma versão um pouco mais ostentadora desse deck com Gideon, por exemplo, aliado de IndyCar. Então achei legal, parabéns aí pelo Roberto Silva. O Rodá, que fazia aqueles artigos, ainda faz, né, destacando os decks do Circuito Liga Magic, escreveu sobre o novo T2. Ele fez isso há quase uma semana, lá no dia 7, né, sobre o que esperar o novo T2. Então nesse artigo ele cozinha vários decks aqui. Tudo bem que isso foi antes dos resultados que nós vamos ver na fase de combate, mas eu também achei interessante e vou deixar o link aqui, porque ele parte das cartas de alguns dos arquétipos que nós já tínhamos, né, como o Eldrazi Ramp, e pense também em coisas novas, né, como Humanos, que está sendo bem falado aí, GW Agro, coisas assim, né. Então achei bem legal, cozinhar é bom, não é todo mundo que faz esse exercício e a gente tem que valorizar quem ainda pensa e não só copia e cola. Próxima notícia, uma notícia não muito feliz, ou talvez depois. Você conhece, Grilo, esse torneio? Eu não conhecia. Eu acho que eu lembro vagamente dessa história. Não sei, eu lembro de, que tá muito vago na memória, mas eu lembro de alguém que tirou a própria vida e que enterraram ele com Gifts Ungiven, que era a carta favorita dele. Não sei se é a mesma pessoa. Eu não lembro também se é ele, mas é o Hunter Burton, né? É um americano que tirou a própria vida e depois disso a família, os amigos decidiram criar um torneio em memória dele, com o nome dele mesmo. O nome do torneio lá nos Estados Unidos é Hunter Burton Memorial, e esse torneio já tá no quinto ano de realização, olha só. E eles fazem uma coisa muito legal, né, Guilherme? Eu acho legal destacar isso porque a gente nunca sabe quem tá ouvindo, às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil mesmo sabe, tem que saber que ela não tá sozinha, né, que tem outros que passam também por isso, outros inclusive que compartilham um hobby, e ela pode, às vezes, simplesmente procurar alguém para conversar, isso que você tem que fazer nessas horas, né. Eu não sei como é ter depressão, né, eu não posso falar muito, né? Eu acho que pelo menos conversar com alguém já deve ser um grande passo. Sim. E esse torneio que fazem com o nome dele já está no quinto ano. Eles arrecadam dinheiro para uma ONG americana de prevenção de suicídio, né? E dá bons prêmios, inclusive. Tem muita gente que participa e ganhou destaque, inclusive, no site da Wizards, né? Então é legal dizer isso, porque o público de Magic é diferenciado e são pessoas com esse olhar também que acabam fazendo coisas para os outros, né? Acabam prestando atenção nos problemas, não fica só no eu quero ser melhor, eu quero ter as melhores cartas e que se dane o resto. É uma comunidade que também pensa nessas coisas e tende a crescer quando a gente considera isso. Então uma dica aí para você, procure saber se você tem esse tipo de, está passando por esse momento difícil assim, procure saber sobre a história dele, quem sabe te anima, né? Por alguém para conversar é sempre importante, tá bom? Bom, vamos falar de uma coisa mais alto astral aqui, Trilo. Nessa semana temos um episódio muito especial de Hack dos... O Marco Água Rosa colocou o artigo dele, a Odds and Ends, que ele lança depois de cada edição, né? Ele colocou a primeira parte aqui do artigo e tem algumas perguntas interessantes que ele respondeu. A gente sempre fala que é bom ter voz como uma comunidade e ir atrás dele e dos outros que fazem as cartas para poder expressar o que nós queremos, o que nós sentimos com respeito ao trabalho deles, né? Feedback. E olha só as perguntas que fizeram, Grilo. Vocês pensam em formatos eternos no design? Vocês pensaram em formatos eternos no design de Sombras e Innistrad? O que ele respondeu? Praticamente nada, né? Nós nunca fazemos playtest de nada que não é selado draft tipo 2, tá? No design, o Commander às vezes é levado em consideração, porque é muito fácil você, ao fazer o design de criaturas lendárias, você pensa como seria no Commander, né? E eles acabam pensando nas cartas míticas e nas cartas de alto impacto um pouco sobre os formatos eternos, Modern, Legacy e Vintage, né? Mas de playtest não tem nada. Outra coisa, perguntaram: cadê o lobisomem lendário, Mário? Sempre o lobisomem lendário. E a resposta dele foi surpreendente. Eles tinham o design de um lobisomem lendário, mas ele acabou lutando pelo mesmo spot da Arlen Cord. Eu não diria que é surpreendente, isso já aconteceu várias vezes, sabe? Uma carta que os jogadores queriam muito, mas que acabou disputando o espaço com outra carta. Pois é, e a resposta dele deu a entender que eles guardaram o design. Porque o que ele falou foi o seguinte: eles precisaram escolher a Arlene Cord pra balancear as cores dos Planinautas dessa edição. É, porque você sabe, né? Tem muito pouco Planeswalker verde e vermelho por aí, né? Tem só quantos? 5 ou 6? Não, mas nessa edição. Nessa edição. Sentido, ela tá aí, né? Eu achei que o lobisomem não teve muito destaque mesmo. É uma tribo que não tá sobressaindo por enquanto. Bom, talvez tenha mais destaque em Blue Arcana, né? Porque você sabe que lobisomens gostam de luas. Opa, verdade, bem lembrado. E ele diz que o design desse lobisomem foi removido da edição, mas dá a entender que eles podem ter guardado a carta pra Lua Arcana, né? Ah, eu não duvido. Ele diz que foi removido dessa edição, de sombras. Então talvez um lobisomem lendário aí em Lua Arcana. Aguarde. Pior das hipóteses, eles estão guardando pra colocar no Commander desse ano. Porque pode esse ser. Desse ano vai ser as cores aliadas, né? Pode ser. É que Commander acaba sendo um pouco limitado também, né? Não é todo mundo que tem acesso. Não se preocupar, mais cedo ou mais tarde vai aparecer um lobisomem lendário. Vai aparecer. Próxima pergunta que fizeram pra ele, Grilo. Esquivo será Evergreen? É, então a resposta é, quem sabe? Realmente, se olha esquivo e você fala, nossa, essa mecânica tem muita cara de ser Evergreen, né? Lembra pra gente aí o que é a mecânica Evergreen? Evergreen é uma mecânica que pode usar qualquer hora, qualquer lugar. Não importa o plano, não importa a história, é uma mecânica que faz parte do jogo como um todo agora. Então é tipo voar, ímpeto, perfeito, destreza de canhões de Tarkir agora. Muito bem. É, o que o Mario falou foi isso, né? Ele tem que acontecer naturalmente como foi com destreza. Eu achei que destreza foi rápido, não foi? Eu concordo. Foi tipo, essa mecânica aqui nova, e a propósito, ela é vergonha, tá bom? Foi muito rápido. E ele disse que é o seguinte: esquivo tem potencial e preenche um espaço necessário em cores necessárias, mas só o tempo dirá, né? Ele diz que procura certas qualidades para tornar uma mecânica evergreen, como muito espaço de design, né? É fácil de entender, fácil de jogar, tem que ter flavor, né? E tem que encaixar bem com outras mecânicas evergreen. Então, eu não sei dizer se esquivo é tudo isso. Ela parece ser tudo isso, né? E tem cara mesmo de evergreen, mas ele diz que é para ir com calma e só o tempo dirá. Sim. Também perguntaram para ele, Grilo, se ele gostaria de ter trazido mais coisas de Innistrad, a primeira Innistrad, no design de sombras. E ele disse que sim, que ele tava louco pra trazer mais Recapitular, Mórbido, Imortal, Maldições. Quem não gosta dessas coisas, né? Você curtiu essas coisas, né, Grilo? Bom, Maldições... O flavor de Maldições é fantástico. Desculpa, toda vez que alguém fala Maldições, me lembro do nosso draft de cartas usadas, que sempre tinha alguém que colocava aquela maldição que buscava Maldições. É verdade. É um saco, cara. Eu acho que eu coloquei algumas dessas. É verdade, servia pra nada aquela porcaria, né? Mas ele disse o seguinte, que ele gostaria de ter trazido, mas toda edição que ele faz tem que ter um equilíbrio entre nostalgia e cópia pura. Então ele não pode fazer uma cópia pura porque não exercita o pessoal e não pode não agradar todo mundo, mas ele tem que, se a edição pelo menos carrega o nome, tem que carregar o suficiente da temática pra trazer essa nostalgia, né? De mexer com cemitério e ser meio mórbido, né? Um terror meio gótico em Innistrad. Então eles decidiram deixar de fora tudo isso que eu falei, Maldições, Recapitular, Mórbido e tal. Adorei uma das últimas perguntas que fizeram pra ele: quando nós teremos um set sem foco no Jace? Esse cara deve ter apanhado tanto pra Jace. Tipo, Mario, para de lançar Jace, cara. O Jace atualmente é o Planeswalker que tem mais cartas, mas a resposta dele foi: não, veja bem, só, esse é o segundo bloco que a história é focada no Jace. O último foi Retorno a Haven. Vamos com calma, ele não vai ser o protagonista no próximo bloco. É que a impressão é que tem mais Jace porque ele acaba aparecendo bastante nos formatos construídos, né? Então dá a impressão de que tudo fica em torno do Jace. Mas, de fato, só tem dois blocos em que ele é o protagonista. E o Mario falou que no próximo bloco ele não é o protagonista. O que não quer dizer que ele esteja ausente no próximo bloco. Com certeza, né? E tem mais uma coisa aqui que não tava nessa coluna, mas lembrei agora, que eu vi no Thunder do Mario. É uma notícia de partir o coração pra todos, mas Marco Rosewater confirmou: Tibalt não está neste bloco. Tadinho, vai continuar aqui trabalhando pra gente. Por um lado é triste que ele não volta, por outro ele continua de boa aqui e a gente continua economizando, né, Grilo? Sem precisar aumentar o salário dele, né? É, claro. Ficar na tua aí, Teobaldo. Vai continuar aqui com a gente por muito tempo. Que mais? Ah, eu acho que eu apaguei aqui, Grilo. Eu coloquei uns nomes aqui. O que Owen Turtlewald, Reed Duke, William Jensen, Chris Piccola, Patrick Chapin, Shahar Shenhar e Melissa De Tora têm em comum? São todos pro players. Isso. E além todos disso... Todos vão aparecer num documentário chamado Enter the Battlefield. Isso. O trailer já saiu, né? Já saiu. Terá estreia dia 25 de abril. Vai estar disponível no YouTube e na Netflix. E se não me engano, vai lançar na Netflix e no YouTube no dia 26. E no dia 25 eles vão fazer um stream de 12 horas com o documentário inteiro. Eu não lembro se o documentário é só um filme ou é tipo vários episódios. É, com esse tanto de pro player aqui, seria legal se fosse vários episódios, que dá bastante conteúdo. Provavelmente. Eu tô bem curioso pra ver o da Melissa De Tora. Ela é uma jogadora muito inteligente, ela escreve bem, ela trabalhou na Wizards, né? E ela foi a primeira... Ainda trabalha, né? Ela saiu. Saiu? Se eu não me engano, ela saiu. Sim, quase certeza. Ela fez um tipo de estágio temporário, né? E ela foi a primeira mulher a top 8 a um Pro Tour. Então, tô bem curioso pra ver o dela. O do Shahar Shenhar também, porque ele é muito novo. Esse cara é super inteligente. Então, dia 25 estreia documentário sobre Magic. Legal. Notícias do Magic Online, Grilo. Primeira coisa, pré-release de Sombras é esse fim de semana. Se quiser jogar ou ver os streamers draftando pela primeira vez no Magic Online, é a chance, né? Outra coisa, dia 15, ou seja, daqui a 3 dias, né? Começando na sexta-feira, terminando na sexta-feira, é o Cubo Legacy. O Legacy Cube vai até essa sexta-feira. Pro Tour Sombras em Innistrad, o Pro Tour de verdade no papel acontece sem ser esse fim de semana, agora o próximo, né? Dias 22 a 24 de abril. Né? Uhum. É sempre uma semana depois do lançamento no Magic Online. Uhum. Ou seja, os pro players têm uma semana no Magic Online para testar o formato. Né? Mas lembra da Pro Tour Gauntlet? Lembro. Ela vai voltar. Vai acontecer no dia 20. Vai começar no dia 27 de abril, 3 dias depois da final do Pro Tour. Uhum. Você jogou a Pro Tour Gauntlet, né? Joguei e não fui tão bem. Eu peguei um deck que eu não achei que era tão bom assim pra começo de combo. Lembrando pro ouvinte que a Pro Tour Gauntlet, você paga um certo nome, uma entrada lá, recebe um deck aleatório dentre os melhores do Pro Tour e vai jogar uns... Quantos rounds, Grilo? Putz, eu não lembro. Geralmente são 3, né? Acho que são 3. Uns 3 rounds, 3 ou 4 rounds no torneio e ganha premiação equivalente ao número de vitórias, né? Então você não precisa ter as cartas prontas e você vai ter um gostinho de jogar com decks que são novidade ou pelo menos são top no formato da maneira como ele é visto hoje pelos pro players, tá? Amanhã, dia 13 de abril, tem o update das banidas e restritas no Magic Online. Então, a última chance para você jogar com aquele deck adorável de Eldrazis no Modern. Quando você está ouvindo isso, já devem ter dado o update lá. Falando em update, vamos ver como é que estão os preços das cartas aí, Grilo. Vem, teu Paulo. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra no Rápidos Cast. Ah, meu Deus, vamos falar de grana então. Vamos lá até o MTG Goldfish. Muitas coisas cômicas acontecendo. Da semana passada pra cá. Bom, lembrando, né, pro ouvinte que muitas dessas mudanças de preço que a gente vai falar são resultado das colocações nos torneios que a gente vai falar na fase de combate, tá? Então, não se assuste. Aqui as cartas jogam e normalmente o pessoal copia as listas dos decks que foram bem sucedidos nos torneios do fim de semana e por isso a demanda sobe e o preço acompanha, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no tipo 2, Grilo. As cartas que mais subiram de preço no tipo 2 de uma semana pra cá são os óculos da Piromante. Pois é. Por essa eu não esperava. O R comprou. Óculos da Piromante é aquele artefato lendário de 5 manas de Magic Origins, né? Ela subiu 300%. Dá 8 dólares e meio em média. 8 dólares e meio por esse artefato, Grilo, não vale a pena. Não sei. A gente vai falar de combate, mas esse torneio foi bizarro. Tá bom. Uma carta que também subiu 300% foi o Tireless Tracker. Eu vou ver o nome dele em português aqui. Quando entra no campo de batalha, investiga, toda vez que você acaba, coloca o marcador mais... Isso, o rastreador incansável, né? O bichinho verde de Sombras Innistrad. Ele subiu 300% e tá em média quase 8 dólares, tá? É assustador, né? Por que é uma carta que normalmente você olharia e falaria, ah, isso aqui deve ser na faixa de 2 dólares, né? $1.50, $2, tem cara disso, e subiu 300%. É uma carta que já estava meio cara e subiu também 100% da última semana para cá, foi Secure the Wastes, Grilo. Você é que tava jogando os decks tokens aí. Proteger os ermos, uma mana mais X e põe X fichas em jogo. Essa carta tá quase $11 em média, tá? E uma carta também que subiu muito, que eu profetizei... eu profetizei isso há mais de 6 meses atrás, não. Foi o Planalto que eu achei que fosse jogar mais, logo de cara no Magic Origins. O Kitten tá valendo $14.50, ele subiu 160%. Com a ascensão dos White Wolves, eu ia falar. Pois é, ele é um ótimo mano, né? Uma mana 2-1 e pode virar um Planalto e pode ficar indestrutível. Oh. Então justifica. Cartas que caíram, Grilo, deixa eu ver aqui. Mais coisa de especulação esse aqui. Não teve. Então, o demônio que você abriu caiu, viu? Vende logo. Eu nem sei se deu pra caramba um deck aí. Muito bem. Eu tô olhando aqui as cartas Modern, né? Teve um aumento em Gifts Ungiven, ou dádiva retirada, né? De 20% da última semana pra cá. Como é uma carta que já tava cara, é substancial o aumento, né? Tá valendo em média $14. É, ele tá jogando no novo deck, Padinha. Isso, lembrando que no formato, a espada Sword of Dominic foi desbanida, né? Assim como Ancestral Vision. Que mais? O que foi desvalorizado no Modern? Olho de Ugin continua caindo, é lógico, né? Mas entrando no mercado. Eles têm aqui uma sessão para Pauper que não tem tantos destaques, e no Legacy também não tem grandes destaques. Mas eu quero destacar duas cartas, grande, tipo dois aqui. Primeiro é Retorno de Kozilek. Tá? Eu sei que tem muita gente usando aquela carta de Radiance. Não mais. A gente vai falar mais, mas essa carta agora não vai ficar tão boa assim. Pois é, o interessante de Retorno de Kozilek é que ele é instantâneo, né? E a mana também não tá tão favorável pra você garantir que toda hora vai dar 3 de dano com Radiant Flames, né? Então fica de olho no Retorno de Kozilek, porque ele ainda não tá sendo aquele puta alvo de especulação, tá? Ele dá pra conseguir ele por menos de $5 em lojas americanas. É melhor mudar. Ou seja, $5 é menos de R$20, né? E eu acho que se você tem alguns, segura, porque ele deve valorizar. É uma carta que vai ganhar bastante, pode ganhar bastante visibilidade. Não pela habilidade de voltar ele pra mão jogando um draft de custo alto. Não volta pra mão, ele dá. Isso. Mas é pela habilidade de ser um piroclasma instantâneo, né? Isso vai ser relevante no formato se esses decks White Win se mantiverem. Agora, outra carta que eu quero chamar a atenção é pra quem joga Modern. Grilo, no meio do ano passado, lá em junho, julho, Resposta Gutural, sabe o que faz? Resposta Gutural é uma carta... É uma estante, uma bebida vermelha e verde, e no Magic é algo de uma... Isso mesmo. Lá no meio do ano passado, essa carta teve um pico, né? Ela subiu bastante. Ela tava quanto? Cerca de 50, 60 centavos de dólar. Ela subiu pra 3, quase 4 dólares. A mais baixa que você conseguia comprar. E desde então, ela começou a descer, de forma gradual. Não tô jogando, inclusive, acho que outro dia eu tava lá onde é o vento, aí eu tava falando com um dos dias e ele falou, cara, sabe por que essa carta é cara? Não tá jogando lugar nenhum e tá sei lá quantos dólares? Tipo, se o New Dealer sabe por quê, tá desse? Há 9 meses atrás, ela tava quase que o dobro do que tá agora, tá? Hoje você consegue, em média, por $2.50, e a mais barata tá $1.70. Eu tô falando em dólar aqui. Mas eu quero falar pra ficar de olho, por quê? Porque ela tem potencial de voltar a subir, tá? É uma carta que não fica pior com o tempo, a não ser que saia um substituto imediato, né? Mas ela é tão eficiente em termos de custo, né? O problema é que ela é bem específica, né? Anula, mágica instantânea, azul, alvo. Eu vejo ela mais... Eu não consigo ver ela e não pensar em algum Belcher, mano, tá? Sim. É tudo que eu consigo... Mas quando você tem essas cartas que tiveram um Spy, né? Subiram e começaram a descer gradualmente, depois de quase um ano descendo, ela chega ao preço que estava antes desses spikes. Ou seja, é pra você ficar de olho, porque qualquer spike que tiver, ela pode dobrar ou até triplicar de preço, tá? Então cuidado com ela. Resposta Gutural. E é isso, vamos pro combate, ver o que mudou no T2? Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast. Grande Teobaldo. Muito bem, Vamos começar aqui. Eu quero começar fazendo um destaque do circuito Liga Magic, Grilo. Pode ser? Pode, claro, deve. Não temos mais o artigo do Rudá, né? É, que ele destacava vários, agora é um por um. Então, como tem muito torneio do circuito Liga Magic, não dá pra falar de todos. Mas teve um deck que me chamou a atenção, que foi no último fim de semana. Foi o R Destreza, que ficou em terceiro lugar no Mana Card Shop. Né? Eu gostei bastante dessa lista. É vermelho e azul. Tem 14 criaturas. A base da Fortaleza Carol, né? 2 de este Prodígio de Vryn, 4 Mago Caçador da Tempestade, que ele custa 1 mais 7 e é um 3 Voa Ímpeto Destreza. Sim, tudo isso por 2 manas. E um Punho Mágico Elusivo. Essa carta aqui, eu não tava vendo com tanta frequência. É 1 e uma azul, 1/3. Toda vez que você conjura uma mágica que não é de criatura, ele ganha mais 1/0 até o final do turno e não pode ser bloqueado até o final do turno. Tá? Então, se tem essas 14 criaturas, as outras 25 mágicas são praticamente cantrips, né? Ou mágicas de custo baixo, que apostam em que você tenha uma ou duas dessas criaturas na mesa e comece a conectar uma na outra e vai embora. Esse deck é a versão standard daquele deck pauper de Killfiend, né? Isso, bem lembrado, Gui, bem lembrado. E lembra também, seria um sucessor em espírito, pelo menos, do heróico, né? Do W heróico, da época de Terus. Né? Então tem várias cantrips aqui. Eu achei interessante, gostei da lista. Só pra destacar, usa 4 Deslizar pelo Espaço, que é uma carta em comum de juramento, né? Um feitiço, uma mana azul, a criatura alvo não pode ser bloqueada nesse turno, compre um card. E 4 Força de Titã. Rapaz, o que esse Mago Caçador da Tempestade deve causar de dano, né? Não é brincadeira, hein? Pena que não tem nada pra dar golpe duplo que custe 2 manas mais, né? Não tem mais o tempo Battle Rage. Não, né? não tem. Mas o deck ainda conseguiu um bom resultado. Antes que alguém me pergunte, também não tem nome, card game? Ah, ficar imenso, né? Isso. Não tem mais Delve no formato. Quase que eu esqueço do nome do jogador, Diego Germiniani. Aqui. Deixa eu ver se ele tá usando alguma coisa da nova edição. Não. Não, tá usando os terrenos. Ah, tá usando terreno, é verdade. Tá usando o Lago Montanhês, que é o Dual Land, né? Entre jogo virado. Bem. Não, também tá usando aquela mágica. Queimar de dentro. 1/X, causa X por dano na criatura jogador alvo. Se a criatura sofrer dano, ela perde indestrutível até o final do turno. E se ela for morrer, exília. O que é indestrutível no tipo 2? Um anjinho aí? O Lamog. Não. Esse deck não vai chegar a 11 manas pra usar aí. Mas consegue chegar a 5 manas, que é o suficiente pra matar um anjinho, né? Um anjinho que tem lampejo e vigilância. Mas ela não é indestrutível. Ela dá indestrutível quando ela entra em jogo. Mas é só até o final do turno, esse negócio é feitiço. Ah, é feitiço, é verdade. Caramba, o que é indestrutível, Grilo? Ou ele tá usando porque é uma mana mais X mesmo? Eu acho que é uma mana mais X mesmo. Eu não lembro nada de relevante. Se a gente tiver errado, é só falar. Mas vamos ver como é que tá o T2 fora do Brasil agora. Vamos viajar pra Baltimore, nos Estados Unidos, e ver como foi o Star City Open, ou Star City Tour, como é que eles chamam lá. O torneio tipo 2 deles, Grilo, teve 624 jogadores. Aconteceu nesse último fim de semana. Vamos pras listas, então. Primeiro lugar... Bench Company do Jim Davis. Bench Company do Jim Davis. Deixa eu ver o que tem de novo aqui. Bench Company, todo mundo já conhece a lista, a gente tem falado aqui. Quatro dos Dusky Watch Recruiter. Dusky Watch Recruiter, que é o lobisomem 2 manas 2/2. Você pode pagar 3 e olhar as 3 do topo. Você pode revelar uma criatura e pôr na mão, é isso? Isso, e coloca o resto. Do outro lado, as suas criaturas custam. Tá usando 2 Tireless Track, a gente falou compra, tá usando 2 Avas. Tá usando 4 Evolving Wild, porque tá difícil tentar deck coisa nesse mato. Tchau, Fatland, era bom te conhecer. Ele tem 2 invocações sem draft no side, mas eu vi numa entrevista falando que ele achava essa carta muito duvidável e só colocou no side porque um amigo dele convenceu ele. Ok, ele que você diz é o Jim Davis, né? E ele falou outra coisa também sobre o Jace. Depois que ele ganhou, tava numa entrevista, que ele usa 4 Jace Prodigy Divine no deck, né? E ele falou durante a entrevista que ele provavelmente só vai usar 2 ou 3, porque nesse formato sem fetches o Jace fica consideravelmente pior. Palavras então, de quem pilotou o deck, hein? Então, se você quer jogar de azul no standard, não se preocupe. Agora você só tem que comprar 2 ou 3 dias de ao invés de 4. O deck acabou de ficar R$350 mais barato, né? Exatamente. É absurdo que tá essa carta, mas vamos lá. É, segundo lugar, Grilo. Mono White Humans, um digníssimo White Winnie. Nunca achei que ia ver esses na minha vida. Aliás, uma coisa que eu tô gostando nessas novas listas é que o tipo 2 voltou a ter deck temático, né? Ah, é, né? Porque a temporada passada era, todos os decks eram quatro cores e as melhores cartas daquelas cores, good stuff. Agora você vê deck de humanos, né? A gente vai falar de outras listas aqui, mas os decks tem uma tribo ou tem uma cara, né? Dá pra identificar mais o que ele tá tentando fazer. Isso eu acho legal, tava com saudade disso. Vamos dar uma olhada nessa lista então. Eu tô no site da Liga Magic porque eles postaram aqui em português, fica mais fácil de ver as cartas. Eu coloquei o link aí, você viu, Grilo? Eu vi, mas eu prefiro ver na da Star City. Vamos dar uma olhada então. Mono White Humanos, pilotado pelo Kellen Pastore, tá? Tem 20 terrenos só. Um deles é uma Abadia de West Valley. E essa carta tá me impressionando no Duels, Grilo. Ela é boa assim? Ela é boa. Ela é boa, porque você... Eu acho que jogar com 20 terrenos só nesse deck é um pouco temerário, mas ela permite que você coloque fichas quando você tiver L mais 5 terrenos sobrando, né? Ficha de humano um voar. E essas fichas, por serem humanos, contam bastante. A gente vai ver que tem cartas que ligam pra isso. E o demônio no qual esse terreno se transforma é um monstro. Rapaz, 9 de ataque, indestrutível, vínculo com a vida e ímpeto. É muito forte, né? Então... mas assim, não tem por que usar mais terreno, porque as cartas mais caras do deck custam 3. Sim, sim, mas... são tipo 5. Mas ele, se ele quiser usar a habilidade do terreno, tanto a de sacrificar como a de pôr ficha, ele vai ter que chegar no sexto terreno em jogo, né? E pra ele é difícil, ele tem que comprar 30 terrenos, 30% dos terrenos do deck dele. Não é tão fácil. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Tem 3 caçadores de dragões, tem capitão da milícia. Esse capitão da milícia é carta nova. É 2 manas 2/2 no início da manutenção. Se você tiver 4 ou mais criaturas, transforma ele. Aí ele vira um bicho que tem poder e resistência igual ao número de criaturas que você tem. E todo final do seu turno ele põe uma ficha 1 de humano. Tem 4 cavaleiros da orquídea branca, porque é a cara do White Winnie, né? Essa carta grita o White Winnie. Tem, que mais de novo aqui? Fuxiqueira da cidade. É a fuxiqueira. Tem o tenente da talha, editor de trave, muita coisa. Tem Kiteon, né? Sempre vigilante. É bom esse deck, da vigilância porque a coisa acabou sem relevância. É, sempre vigilância. É a antífona nova que dá mais um. E vigilância. Declaração em pedra é sensacional, Grilo. Eu abri 2 dessas no Duas, tô jogando. Tá similar ao T2 o formato lá. E cara, é removal incondicional, né? Exatamente, essa é a melhor parte dele. Isso resolve problemas. Esse rapaz tá usando também 4 tenente de talha, que é uma carta que tem me impressionado também. Eu montei um deck de humanos no Duos. E esse tenente, ele você pode guardá-lo pra usar como uma antífona surpresa no meio do jogo, ou você pode jogar ele cedo e depois apostar nos humanos que estão na sua mão pra deixar ele grande, né? Então essa versatilidade traz valor pra carta. É uma carta de apenas 2 manas. Ele é 1/1. Quando entra em jogo, põe um marcador +1/+1 em todos os outros humanos que você tem. E toda vez que um humano entra no campo de batalha, põe um marcador +1/+1 nele. Essa carta é versátil, é muito boa. Gostei. Chegou em segundo lugar, mostra que a lista é forte, hein? Eu não diria isso. Vamos terminar de falar o top 8, aí eu digo minha opinião sobre esse top 8. Vamos lá. O R Control em terceiro lugar. O que, que tem aí, Grilo? Ah, tem 4 coisas no gelo, na sua cara, hein? Ai. Tá bom, tem que engolir, né? Fazer o quê? 4 coisas. Ó, só tem 10 criaturas. 4 coisas no gelo, 4 de Explodir de Vryn e 2 Jorien, Mergulhadora das Ruínas. Pra quem não lembra, ela é azul e vermelha. 3 manas, 2/3. Toda vez que você joga a segunda mágica do seu turno, compra um card. Tá, então pelo jeito, ele não vai matar com Jace, ele não vai matar com Jorien. Ele vai matar com coisa no gelo. Vamos ver. Coisa no gelo. Precisa jogar mágica instantânea ou feitiço. Nossa, esse deck que usa 3 óculos da Piromante. É, esse mesmo. Pois é, porque você vai lá faz Lightning X. Entendi. Vai descartando Fire Temp, ele vai copiando. É uma beleza. Ah, ele tem Chandra também. É mais uma Incondition. E também é bom pra copiar Magmatic Insight e Voz Lutadora. Magmatic Insight, peraí. É um feitiço, uma vermelha, com custo adicional, descarta uma carta, compra 2 cartas. Nossa, é mesmo. Se você copia isso, você não paga o custo adicional. Ou paga. Você só paga pra primeira que você fizer. Ótimo. ótimo. Tem Queda dos Titãs, eu não vi essa carta faz um tempo. No surto, é uma mana mais X, causa X de dano, separados em qualquer número de criaturas ou jogadores. No surto, né? Que mais? Temperamento. Temperamento é ótimo, hein? Retorno de Kozilek, usa um só. É, esse deck é um deck que vai tentar segurar jogo e matar com coisa no gelo. Tá bom, ok. E fez top 4, né? Que beleza. Tá bom, Gil. Mas foi um deck só com coisa no gelo, hein? Ah, não. Espera só até ele chegar no Modern. Ah, meu Deus. Essa coisa invadiu o Modern. Vamos lá. Top 4. WB Eldrazi. O que, que tem aqui? Branco e preto. Ah, é praticamente um mono white com splash pra Ancient Making Sorina. O que, que tem de novo nesse deck? Declaração em pedra. Desfazer angustiado. E o Sorin novo, né, de 6 manas. Ah, mentira, também tem a Aile. É de criatura, tem a Aile, evidente do não do pensamento. Guilherme, você sabe o que esse deck faz? Lembra do deslocador Eldrazi? Lembro. É o Eldrazi que blinca, branco. Ah, é, aquele vai blinkar, Cavaleiro do Diabo. Ele blinkava assim. Blinkava assim. Inclusive, eu escutei reporte de que isso aí tava na stream e que ele conseguiu, com uma Avacim transformando na pilha, com aquele trigger de causar 3 de dano em tudo, ele baixou a segunda vacina. pra deixar tudo dele indestrutível. E blinkando a vacina todo turno, todas as criaturas dele são praticamente, permanentemente indestrutíveis. Uhum. É, isso não se faz com os amigos. Não, isso não se faz. Isso é mancado. Gostei dessa lista, hein? Malvado. O que mais? É, tem outro... É um BW Midrange. BW Midrange. Então não é o deck que eu tô vendo aqui. BW Midrange, ok. Preto e branco é uma outra pegada em preto e branco. Também tem a Illy, também tem a Vacin, mas esse deck vai usar uma Linvala Preservadora. Eu nem lembrava que ela tava no T2. 6 mana 5-5 voa quando entra no campo de batalha. Se o oponente tiver mais vida, você ganha 5. Se você tiver mais bicho, você põe um bicho 3-3. Tá? E ele é mais pesado em removal, né? Ele é mid-range mesmo. Uhum. Né? Vai depender da Vacin e tal. É mais pesado em removal. Tem Gideon, tem Obnixilis e tem Sorin de Planinauts. Uhum. Engraçado, a gente tá vendo bastante Planinauts sendo jogado, mas pouco juramento sendo jogado. Eu acho que dá em mais uma ou duas semanas o pessoal vai começar a bolar uns decks de Super Friends, hein, Grilo? Talvez. Gostaria de ver uma lista dessa. Ou não, né? Porque, de novo, a mana tá meio pesada. Aí provavelmente acaba sendo muito dependente de comprar o juramento pra conseguir fazer isso. É, pode ser. O resto do top 8 é deck branco e azul de humanos, certo? É, não. Tem um GW aqui, mas eu acho que parece ser muito diferente das versões brancas. Ok. Humanos dominou esse top 8, gente. Pelo que eu tô vendo aqui. E a Vacin, ela é o topo do deck, né? Arcanjo dos Dízimos também tá aparecendo. 4 cópias dele em um dos decks aqui. Ah, é. Inclusive, deu uma subida no preço nele, né? É, ele tá em média aqui, de acordo com a Liga Magic, R$86. É. Arcanjo dos Dízimos, pra quem não lembra, é de Magic Origins. Ele é 4 manas, 3/5 voa, e quando ele tá desvirado, o oponente tem que pagar uma pra cada atacante. Quando ele tá atacando, o oponente tem que pagar uma pra cada bloqueadora. É, faz sentido isso no topo da curva do deck de humanos, né? Uhum. Carta forte. Bom, agora tá um momento opinião do Grilo. Eu sinceramente acho que só tem tanto o deck de humanos no top 8 porque as pessoas não esperavam. Porque agora o formato tem Flame, Tendrils, Language, Retorno de Kozilek, Chandra, tem tudo do bom e do melhor pra matar deck de White Winnie. Então, eu não sou experiente em Standard, não sou nenhum pro, mas eu acho que essa quantidade de deck humanos é só uma tendência temporária. Não acho que vai vingar por tanto tempo assim, não. Ó, Grilo, tem que considerar que, tipo, até agora as pessoas estavam meio que acostumadas a um Standard só com várias criaturas grandes, né? Agora você tem um deck com criaturas pequenas, então as pessoas provavelmente estavam preparadas pra essas novidades. O tipo 2 tem acesso a uns Mass Removals fora do branco, né? Pseudo Mass Removals. Né? Debilitar, -4/-4 pra tudo, o Retorno de Kozilek e também uma mágica preta de sombras, que tem loucura 3 e dá -2/-2 pra tudo. Não, então, é melhor Flint Tendrils, que é uma e duas pretas e dá -2/-2 pra criatura morrer. Ah, ótimo. E é bom frisar que a vacina não salva suas criaturas de Flint Tendrils nem de Language. Isso, então. Mas esses decks usam antífonas. Aham. Uhum. Mas não sei, é porque a Antífona no geral não é uma carta muito boa, né? Ela. Porque é uma carta que não faz nada sozinha, é aí que tá o grande problema. Então vamos ter que esperar pra ver o quanto esse deck vinga mesmo, né? A presença das Antífonas pode limitar um pouco a eficiência do Retorno de Kozilek ou de alguma que dá -2/-2. Mas A princípio é a maneira que você tem para lidar com esses decks, né? Como a gente viu um top 8 aí dominado por decks de humanos, decks rápidos, o que é natural depois de um novo tipo 2, né? Os decks rápidos aparecerem primeiro, depois o deck de control vai descobrir o que, que eu tenho que controlar, é isso? Então eu vou trazer essas cartas e incluir no meu deck de control. Mas tem as ferramentas, sim, para lidar com eles, né? E se não pode lidar com eles, junte-se a eles. Faz preto e branco, faz azul e branco, faz verde e branco, faz vermelho e branco. Ou faz branco e branco. É, pois é, branco e branco. É, bom, mas então, não, mas a gente vai ver montar o stand pra valer no, depois do Pro Tour, né? Mas assim, eu acho que, pelo que tudo indica, pela primeira vez desde o standard de Scars of Mirrodin com Innistrad, vamos ver um formato standard que o padrão vão ser decks de duas cores. Olha só. Finalmente. Olha só. Porque depois a gente teve Innistrad e Return of Ravnica. Então você tinha as 10 Checklands e as 10 Shocklands. É. Então era super fácil fazer deck 3. Depois você tinha Return of Ravnica com Teros. Então, por causa de devoção, imperou os decks monocolor. Aí depois entrou Clans of Tarkir, que tem um monte de suporte pra deck de três cores. Então, deck três cores. E aí depois veio Battle for Zendikaria. Eu acho que não preciso lembrar de como foi esse standard, né? Mas olha, tem tanto problema tá bom no formato que eu não vou me surpreender se surgir deck de duas cores splashando uma terceira cor só por causa de um planalto de ouro. É, no máximo splash, né? Ah, eu não lembro que quando tava vendo a transmissão desse Open aí, eu não lembro quem foi, mas alguém falou que é realmente, acho que foi o próprio campeão Jim Davis, que realmente a mana base tá bem mais complicada nesse standard e tá muito mais difícil conseguir fazer um deck de três cores. Ainda bem, tem que mudar, né? Tem que mudar. Uh-huh. Tava muita festa aí, decks de quatro cores toda hora, assim. Cor, tudo deck de good stuff. Grilo, posso te trazer uma curiosidade sobre a Vassim? Não. Não pode. Ela é o segundo reprint estritamente melhor que Anjo Serra. Vixe, qual foi o primeiro? Pois é, o primeiro... Foi o Baneslayer Angel, né? Não, porque Baneslayer Angel não tem vigilância. Não tem vigilância, tem iniciativa. Isso, verdade. É claro que Baneslayer Angel é muito melhor que Anjo Serra, mas claro, estritamente melhor, que eu quero dizer, com o mesmo custo, poder, resistência e habilidades e alguma coisa a mais, só uma carta antes veio, e não faz tanto tempo, só que o ouvinte não vai lembrar da carta. Quem joga Commander vai lembrar. Quem comprou Commander 2015 viu uma carta branca que é exatamente um Anjo Serra com um Miríade. Ah, verdade. Herald of the Host. Esse foi o primeiro. Verdade. Eu procurei as cartas, viu? Esse foi o primeiro reprint estritamente melhor que Anjo Serra. E logo depois, um ano depois, né, Grilo? Veio a Avacyn, que é absurdamente melhor. Só que, por incrível que pareça, você não pode dizer que ela é estritamente melhor, porque quando ela transforma, ela pode zoar sua mesa. Né? Então, pode ser uma coisa teoricamente ruim pra você se ela transformar. Então, até nisso, eu acho bonito o Magic, porque você tem essa pequena ressalva, né? É claro, não tô dizendo aqui que acho que em 99,999% dos casos, a Avacyn sempre vai ser melhor que Anjo Serra, mas existe essa pequena ressalva, né? Que você pode dizer, olha, por causa disso, não dá pra dizer que é exatamente melhor. É bonito isso. Mas vamos passar agora pra um formato que também mudou bastante depois da última semana, que foi o Modern. Modern, e teve um Star Games Classic Baltimore também. Top 32 teve 7 coisas no gelo. Só cara. Só lembrando, teve 172 infelizes nesse torneio. E por algum motivo essa maldita carta apareceu, tá? No top 8. Não sei por que diabos. E ainda digo mais, também teve essa City Games Classic Legacy. Sabe quantas coisas no gelo apareceram no top 32? Ah, meu Deus, nenhum, por favor. Uma. Ô Grilo, gente, é o hype da carta nova. É o hype da carta nova. Ela não pode ser tão boa assim. Não pode. Eu até vi o artigo do PV que você comentou. E o PV faz bons argumentos, mas assim, é uma carta nova, ela tem os seus defeitos também. Eu acho que o pessoal vai tentar, mas depois vai esquecer, tá? Será? Bom, vamos esperar pra ver. Vamos esperar pra ver o MP engolindo as provas. Vamos lá, o primeiro infeliz aqui, Daryl Iris, Escape Shift foi o campeão. Parece, Grilo, que Escape Shift é o deck de combo, foi o deck de combo mais bem sucedido dessa semana, no Modern, pelo menos, né? Foi o campeão desse torneio aqui, e de novidade ele traz aqui, só no sideboard, ele tem 3 Ancestral Vision, que foi desbanida recentemente. já tá usando aqui. É, provavelmente para jogos mais longos, né? Isso. O segundo lugar foi Jundi. Jundi não tem nenhuma novidade, mas eu quero chamar a atenção para Umbrigus Goblins, que é aquele bicho de juramento, né? Que é 5 mana 4-4 e tem ameaçar ainda, né? Quando ele entra em jogo, você joga uma... Você pode jogar qualquer uma das 19 mágicas desse deck Jundi do cemitério de graça, tá? As 19 mágicas desse deck podem ser jogadas. Mágicas ou feitiços, né? Podem ser jogadas. E Jundi tem acesso a uma coleção impressionante de boas cartas, né? Decaimento Abrupto, Raio, certeza. Terminate, enfim. O terceiro lugar, quem foi? Foi Infect, claro. Tem novidade? Infect, não, né? Vai encher o saco das vezes. Não vejo por que tem novidade. Mas é... Astral Vision não é bom no deck. É bom ver esses decks, porque o pessoal fica esperto. Tem Infect no Modern. Fica esperto aí, rapaz. Outro deck combo que agora vai aparecer, né? Quarto lugar, Grilo. Gru Agro. Ah, esse é novo, mas não é. É um deck Zou sem branco. É isso, né? É, praticamente. Ele tá usando aqui uma carta que eu não vi faz tempo. Sabe qual é? Flint Hoof Bore, Experimento 1. Emissário da Árvore Flamejante. Ah, a primeira carta passou batido. É, cara. Tá usando não, quatro dela. É, mas não, assim, a versão RG já usava. É, eu acho interessante ver essa carta no Modern. Bom, quinto lugar. Quem tá em quinto lugar? Merfolk. E Peixes. Peixes. Muito bem. Que é outro deck que tá usando Ancestral Vision, mas também porque é um deck relativamente rápido. Não quer muito. É, o destaque desse deck aqui, a lista é bem similar a outras, né? Mas ele tá usando quatro Anunciador das Marés. E eu lembro de outras listas em que o pessoal foi mais cauteloso com a quantidade dessa carta. Tava usando um ou dois. Esse aqui colocou quatro direto. O Anunciador das Marés é aquela carta de Magic Origins, né? O tritão raro que, quando entra em jogo, devolve uma criatura pra mão do seu dono. Uma criatura virada. Isso. Sexto lugar? Infect de novo. Só lembrando, ele tá usando carta nova, Grilo. Ele tá usando dois Deslizar pelo Espaço, que é uma carta de juramento das Sentinelas. É uma mana azul. A criatura não pode ser bloqueada nesse turno, compre um card. Aí, olha só, tô usando um dragão qual no side. É. Lembra quando as pessoas usavam isso aí contra a Verde? na minha época. Na minha época, eu usava Círculo de Proteção Vermelho. Isso sim que era a carta. Na minha época? Nossa, Círculo de Proteção faz tempo, hein? Deu um bad aqui, faz muito tempo. que mais? Eu não tenho mais destaque do top 8, mas só pra dizer, completou... Lugar é... Escape Shift. Escape Shift de novo, E Abzan Company em oitavo lugar. Eu quero chamar sua atenção, Grilo, pro 19º lugar. Você tá vendo aí? 19º lugar é um deck de Foundry. Ah, sim. Olha só, fazendo top tier 2. Isso, Foundry é a fábrica de Topters, né? E a Sword of the Meek, a espada da humilde, que foi desbanida, né? Tudo bem que é um torneio com poucos jogadores, né? Não chegou a 200, mas ele fez top 32, sim. É um deck que usa uma criatura, um Enmarkul, e o resto é baseado em fazer o seu combo funcionar, né? Um deck focado no combo era um combo de Crack Clan Ironwork, que era tipo Tier 3 do Modern Magic Online. Ah, eu já vi o pessoal jogando com essa carta, divertido. Adotou o combo Dunk, né? É, também é bom destacar o Grixis Control, né? Que agora tá pegando espaço por causa de Ancestral Vision. Consegue fazer Ancestral Vision com os Goblins Dark Dweller, que é divertido. Ah, é? Joga pro cemitério, ou casta a primeira vez e depois... É verdade. Então, podem ficar felizes, fãs de Modern. Pela primeira vez, eles banham alguma coisa que realmente fez algum impacto no Modern. O formato tá interessante, né? O resultado desse torneio aqui mostrou. É, tudo bem que é um deck um pouco mais antigo, né? Escape Shift, que tá aparecendo aqui como o Goblin, o deck de combo do formato, mas você viu aí que tem gente tentando fazer o top tier funcionar. Inclusive, o Jerry Thompson, que é o jogador da Star City, ficou em 26º nesse torneio com uma lista de UW top tier. Ele usa Elesh Norn e Snapcaster, um de cada. O resto é Control e o combo do top tier. Ele usa David Eva Retirada também, olha só. É ótimo. E Umberia Rights. Bom, e você disse que tinha coisa no gelo. Onde, senhor? No top 3, eu não anotei os decks que tinha. Ah, então eu não faço questão, não. Deixa pra lá, vai. Acho que os dois decks que tinham coisa no gelo eram... Os dois ou três decks eram Grief Control. Ok, você chamou a atenção, né? Mas, gente, na boa, coisa no gelo? Não, tá. Deixa pra lá. Galera, ganha todos os torneios possíveis com coisa no gelo e manda recadinho pro Rakdos Cash. Tá vendo, MP? Mas, ó... Pode tirar foto de você ganhando o torneio. Mas, ó, esse navio já partiu. Eu não vou mais me vestir de Avacim, ou de nenhum anjo, ou de Sorin, ninguém, viu? Claro, você não foi no pré-release, né? não teve pré-release? Não, se não foi no pós-release, jamelão. Ah, aliás, tô vendo aqui o preço de coisa no gelo tá 10 dólares, tá? É, deu uma queda, mais né? Deu uma pequena queda, né, seu... O preço que tava antes não valia aquele, mesmo. Aquele preço era absurdo, né? Não tinha planinauta que não custava tudo aquilo, cara. Pelo amor de Deus, não dá. É, você colocou um outro top 8 modern aqui? Modern Sunday Showdown. É do Mana Deprived. É, então, teve uns decks interessantes, né? Primeiro lugar aqui, logo de cara temos o Top Trigger. Olha só. Caramba, ele fez o primeiro lugar nesse torneio? Não tá escrito quantos jogadores teve no torneio, mas é interessante ver, né? Tô vendo Elastinorn, Iona e o combo de Top Ter Founder, mas é muito parecida com a lista do Jerry Thompson, que a gente acabou de comentar. Segundo lugar, Peixes, Merfolk. Terceiro lugar, Affinity. Ó, Affinity marcando presa. Tava sentindo falta de Affinity aí. Homenagem a Felipe. Só você tá as faltas. É bom esses decks estarem representados aqui, porque aí não, o pessoal já vai preparado, entendeu? Tem que ter de tudo. Nai Azul também. Aqui é um Nai Azul de verdade, não é só Gruzul. O que ele tá usando branco aqui? Wild Nakato. Ah, tem bastante branco. Grixis Control, que você comprou. Com Ancestral Vision. Tá? 4 Ancestral Vision no main deck. Ele tem alguma maneira de roubar Ancestral Vision? Claro, Goblin Deck. Não, sim, mas como é que ele tem como jogar pro cemitério ou ele tem que castar em primeiro lugar? Eu tô vendo aqui na lista, não tem como jogar pro cemitério, não. No main deck, não. Ah, ele pode dar... Desolated Lighthouse. Ele pode dar comando de Kulagana ele mesmo. E ele pode usar Desolated Lighthouse, que é o terreno que tá faz bem. Ele comprar uma e descartar uma. É. Aí tem uma boa sinergia com o Umbrig e os Goblins, verdade. Zul. Zul, coloque de campo. Todo mundo já conhece. Realmente entra até como Lula usar o coloque. Edgar Magalhães, em sétimo lugar, com Grixis Control. Mais uma lista, e acho que é igualzinha a outra aqui. E Pedro Lewis, Infect, com lugar. Isso aí. Então, MP, você notou alguma coisa dessas listas? Deixa eu ver. Teve uma carta que foi desbanida e que eu não tô lembrando qual é. Não tô notando nada. Você não tá notando alguma coisa que sumiu? Eldrazi. Eldrazi, isso aí é aparentemente. Eu não sei se as pessoas simplesmente escolheram não jogar de Eldrazi ou se o templo Eldrazi não vingou. Não vimos nenhum Eldrazi aqui. Eu tô procurando agora nas listas da Star City pela palavra Eldrazi e sem sucesso. Por enquanto, nenhum deck de Eldrazi. Então. Olha. Deixa eu ver, eu encontrei um. Não, nenhum. Grilo, foi banido, né, cara? O melhor terreno de aceleração do deck foi banido. Então, acho que ninguém tentou. E se tentaram, pelo menos não apareceu no top 32 da Star City. Então, podemos falar que a praga do Eldrazi já está definitivamente morta? O inverno Eldrazi acabou. Depois do como foi? Foi o Black Winter quando teve Necropotência? Ah, isso faz tempo. Cara. Depois do Black Winter, depois do Combo Sum. Teve o combo, teve. Não, acho que foi combo Winter também. Combo Winter. E esse último. Então, tivemos Eldrazi Winter. Eldrazi Winter, só deu Eldrazi. Acabou esse capítulo na história do Magic. Se você gosta de Eldrazi, vai jogar a Legacy, porque ainda tem lugar pra Eldrazi lá. Isso aí. Por fim, Grilo, pra agradar os ouvintes do Pauper aqui e também pra destacar um deck que eu, que jogo um pouquinho de Pauper, não conhecia, não tinha enfrentado ainda. No Magic Online, eles faziam o top 8 diário, né? O top 8 aqui do diário do dia 10 de abril. No terceiro lugar aqui tem Dimir Control. O que me chamou a atenção nesse deck, Pauper, foi que ele tem zero criaturas. Saca. Então, pelo que eu tô vendo, ele vai ganhar ou com o único Curse of the Blood Tome no deck, isso. Ou dando buyback em Invercast Justice e até o oponente morrer. Isso, Justiça de Vintar, que é uma carta de 4 manas e que drena 2. É porque o deck tem jeito de ganhar usar Talisma. Usa o Dismal Backward, né? Então, geralmente vai ficar na frente. Então, esse deck é de alguém que não gosta de amigos, né? É de alguém que gosta de passar o dia inteiro jogando Magic Online, porque a partida vai demorar o dia inteiro. Uhum. E me chamou a atenção, assim, super control, cheio de removal e não tem criatura. Vence com Justiça de Vincar e a Curse. E tem poucas cópias dessas cartas, né? Isso que é interessante. Uhum. Nesse aspecto, ele é all-in, né? Ele aposta tudo em 3 cópias de cartas que tá lá jogada no deck dele. Muito bem. E o resto, só pra dizer aqui, Urzatron em primeiro lugar, Mono Blue Agro em segundo, completando o top 4, Mono Green Agro, hein? Mono Verde Agro, sempre de vez em quando aparece, um deckzinho muito rápido, cheio de pump spell e criaturas rápidas de 1 ou 2 manas, que tem algum tipo de evasão ou imortal, coisas assim. Pauper é legal, cara. Vamos então falar de top 10. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost. Obrigado, Teobaldo. Então, se você leu o título do podcast, hoje nós vamos falar, o nosso tópico principal é top 10 contramágicas. Top 10 mágicas pessoas. Se você ouvinte joga de azul e não tem muitos amigos, o tema desse top 10 pode ser a causa do seu infortúnio. Uhum. Curiosidade aqui, a contramágica, a carta contramágica não foi o primeiro counter a ser lançado. Okay. Sim, lá em Alpha, junto com contramágica, outros dois counters, na verdade outros quatro counters foram lançados. Você lembra? Quais foram? eu vou usar meu poder cerebral. Foram supressão mágica, sorvedouro e as explosões. Você tá lendo aí, filha da mãe. Quem? Tá, eu? Bom, então me diz o que supressão mágica faz. É uma azul e X. Hã? Anula com custo X. Anula custo X. Sorvedouro de mana é uma e X também. Anula menos que pague X. Pague X. E se ele não pagar, vira toda mana de dreno, é tipo E as explosões elementais, né? Uma do azul e uma do vermelho. Então, ouvinte, existe counter vermelho que saiu em alfa, tá? Desde a primeira edição existe contra mágica vermelho. Mas por que a gente fala em counter, de tudo é contra mágica hoje em dia? Porque foi a carta mais bem sucedida, né? Uhum. Então toda edição que sai a gente fala, qual é o counter dessa edição? Né? E também porque a mágica, porque as mágicas dizem counter target spell. Counter. Também, mas normalmente tem gente que fala, né? Qual o counter spell dessa edição? Ou qual? Uhum. Sim. E quando foi que a Wizards disse pra gente que contra mágica era forte demais? Você lembra? Não faz tanto tempo. Em 2011, mas... Não, mentira. É quando foi a última vez que a gente teve Counter Spell em si? Faz um tempão que a gente... Faz, mas é só ver a primeira vez que saiu Cancel. Cancel foi em Time Spiral. Primeira vez foi em Espiral Temporal, isso. E eu acho que depois disso não teve. Deixa eu ver. Máximo foi Carne de Silungar, que saiu agora em Dragão. Mas foi lá por essa época. Não sei se foi exatamente nessa época, um pouco depois, lá por 2008, 2007, que a Wizards falou, ó, chega de contra mágica, tá? Não vai ter mais no T2, porque é muito apelona pelo custo dela, tá? Cancel é mais justo, e você adicionando uma mana genérica ao custo, você consegue ainda colocar um efeitinho como exila mágica ou faz evidenciar um... Isso aí. Uhum. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Grilo. Existem 282 cartas diferentes com a expressão counter target, né? Ou anula alguma coisa a algo. E nem todas elas são azuis. 32 delas não são azuis. E mais ainda, muitas delas não são mágicas instantâneas. Tem encantamentos, tem criaturas com essa... Eu lembro que tinha uma criatura de era glacial, que era tipo, paga um de vira, paga uma mágica branca. Isso, né? isso mesmo. Antigamente essa coisa de anular mágica era muito presente em coisas contra cor, né? Não tinha criaturas com essas habilidades, sim. No geral, o que você pensa dessas mágicas? Eu gosto de jogar de controle, né? Então acho que parte esse é o jogo. Faz sentido pensar que é apelão, sim, porque destruir permanente é apelão, Grilo? Depende das condições, né? Uma contra mágica não destrói só permanente, ela destrói mágica também. Você escolhe o que ela destrói. O problema é que você paga por isso. Você paga em algo chamado custo de oportunidade, né? Você passa o seu turno inteiro com mana desvirada, esperando que o oponente jogue aquela mágica ou aquela criatura que vale a pena anular, tá? Mas numa vez que você anula, o efeito é como se fosse destruir a mágica ou a permanente alvo, né? O que, se você pensar, é absurdo por duas manas azuis só. Tá? É claro que aí você... Quando considera o custo de oportunidade e a color pie, o que o azul tem que fazer, qual o sentido de ter uma cor de controle, as coisas ficam um tanto mais justas, né? Mas na prática é isso que você está fazendo, você está destruindo uma permanência, nem está deixando a permanente entrar em jogo. Então, por isso muita gente não gosta, a Wizards mesmo não gosta de lançar counters fáceis de serem jogados, né? Porque... mas ainda assim, a Wizards sabe que tem jogos, a gente gosta de jogar de controle, então ele precisa, todo formato precisa. Sempre tenta fazer alguma coisa que seja minimamente jogável. Isso. Né? Vamos lá pro nosso top 10, então. Começando com menções honrosas, Grilo. Não, peraí. Tem que fazer a chamada do top 10. Top 10, Teobaldo, vem trabalhar, vai. Hora de falar besteira de forma segmentada. Top 10 do Magic brasileiro. Esse cara tá. Ele tava achando que ia ficar de folga, ia trabalhar na próxima edição. Não, não, agora que a gente já sabe que ele não vai estar em estrada. Agora podemos instalar o chicote. Aí vai, ele aparece no próximo bloco, né? Pra quebrar nossas pernas. Bom, menção honrosa, Grilo. Começa aí. Vamos lá. Então, começando com Comando Críptico. Comando Críptico. Ótimo counter, hein? Ótimo counter. Pra quem não se lembra, é 1 e 3 azuis. É uma instantânea, claro. É, escolha duas. É, anula a mágica. Eu não posso estar falando fora de ordem. Eu não lembro a carta tanto assim. É, mas escolha duas. Anula a mágica de alvo, compra uma carta, vire todas as criaturas dos seus oponentes ou devolva a permanente alvo para a mão do seu dupla. Muito forte, né? Pela versatilidade, sim, pela opção de fazer 2x1 ou até 3x1, dependendo de como você usar, né? É fortíssimo. É a típica carta de controle, cara. Faz tudo que o jogador de controle quer. Faz tudo que quer e acabou sendo a carta mais prominente desse ciclo original de Lorwyn, né? Maior parte do tempo você vê ele só usando como dismiss, né? Só anulando e comprando uma carta. Mas quando você precisa, você pode dar bounce e algumas vezes você consegue ganhar um turno virando todas as cartas dos seus oponentes. Sim, se eu não me engano, um deck que abusava dessa carta no Modern era o Twin. Né? Usava bastante. É. Outra menção honrosa. Sim, senhor. Assim não sobrou nenhuma pra você. Fuga de Mana. O carta que originalmente saiu em Fortaleza. Eu acho que foi Fortaleza. É Fortaleza mesmo? Eu tinha. Não, que eu não tava lembrando. É Stronghold. Eu não tava lembrando como era o nome. Deixa eu ver se saiu antes de Fortaleza, mas Fortaleza, nossa, certeza. Se não me engano, foi Fortaleza. Uma, genérica e uma azul. Anula Magical, ao menos que seu computador pague 3. Pois é. A parte boa desses counters, né? O grande triunfo deles está em encostar em uma azul só e a outra genérica, né? Porque isso abre várias possibilidades. E pagar 3 manas é difícil pra midrange. No early game é impossível, né? Mas pra midrange é muito difícil. No early game é praticamente um counter spell que é mais barato fazer. Mais fácil de fazer, né? E de fato é uma mágica ótima. Ela quase chegou no nosso top 10 porque tem uma outra carta com custo similar, porque cartas assim, elas reduzem o custo de oportunidade que eu tinha comentado antes. Porque se você tá jogando de azul e mais uma ou duas cores, você aumenta o leque de possibilidades que você tem, de coisas que você pode fazer como mágica instantânea no turno do seu oponente, tá? Então você não tá, obviamente, guardando uma contramágica. Você pode estar guardando incinerar, raio, um removal de criatura, como, sei lá, espadas em arara. Terror. Uma carta com lampejo, né? Então, esses counters têm seu valor, tanto que lá atrás tinha um outro counter que eu quase coloquei aqui na lista, que foi Contradição Arcana, né? Na época chegou a jogar bastante por causa dessa facilidade no custo, tá? Então essa redução do custo de oportunidade tem que ser levada em conta também. A última menção rosa que a gente faz é Perfurar Mágico. O ouvinte deve estar perguntando, o que é Perfurar Mágico? Né? Porque ninguém chama pelo nome em português, né? É como fala daquela outra carta, como é o nome, Capturar Pensamento. Isso. Perfurar Mágica é uma comum de Zendikar que custa, em média, $2.30, tá? Em inglês, é Spell Pierce, famoso Spell Pierce. Custa uma mana azul, mágica de interrupção. Anula mágica alvo que não seja de criatura, a menos que seu controlador pague 2, tá? Então, é a mesma noção de Fuga de Mana, né, Gril? Tem que pagar 2 já é um custo um pouco mais acessível pra mid game, né, pra mid range, mas mesmo assim é difícil e o leque é muito grande, né, anula qualquer coisa que não é criatura. É ótima em Mirror Match de controle também. É uma carta que assim que eu botei a mão em 4, eu fechei o set, eu nunca mais troquei, porque é fantástica pra sideboard. Às vezes até pro main deck, né? Vamos então pro top 10 propriamente dito. Olha, se essas são menções honrosas, imagina o top 10, hein? Vamos lá, né? Eu faço as pares e vocês as ímpares? Por mim, tanto faz. Então, vamos lá. Número 10. Pyroblast ou Explosão de Chamas, né? Ou Explosão Elemental do Vermelho, que é similar. O que essa carta faz? Começando por Explosão de Chamas, né? O o texto dela especificamente diz: anula a mágica alvo se ela for vermelha, por uma mana, se ela for azul, né? Por uma mana vermelha, ou a destrói a permanente alvo se ela for azul. E é uma carta que só saiu em Era Glacial e Quinta Edição. Ela é similar à Explosão Elemental, é que Explosão Elemental não tem esse se ela for, né? É, Explosão Elemental é anula a mágica alvo azul ou destrói a permanente alvo azul. Então uma diferença incrivelmente sutil. E por que ela tá aqui? Porque é o counter vermelho, é o counter, é tipo a principal maneira do vermelho conseguir lutar contra o azul. Exatamente, é a carta que mais anula a força de vontade no, nos formatos eternos. É uma carta muito eficiente, por uma mana vermelha só, você poder anular qualquer mágica azul, qualquer mágica, tá? Não é mágica instantânea, é mágica. E a única mágica que é uma mana vermelha instantânea que mata Jace Mond Sculptor e não se chama Bolt. Exatamente. E só uma curiosidade, né? Existe uma outra carta chamada Explosão de Chamas, com o mesmo nome em português, mas é uma carta de Odisseias e é um burn spell, né? E lembrando que, como as duas cartas fazem quase a mesma coisa, Explosão Elemental e Explosão de Chamas, a Explosão de Chamas tem uma utilidade maior em formato eterno, porque teve uma época em que se usava mais Imagem Fantasmal, que é aquele clone azul de duas manas que não pode, quando for alvo, é sacrificado, né? E se esse clone copiar uma criatura que não é azul, a Explosão Elemental não pode visá-lo, mas a Explosão de Chamas pode, porque ela só verifica a cor durante a resolução da mágica, certo, juiz? Certo, tá certo. Mas assim, é uma diferença tão sutil, mas que é tão raramente em questão, que a gente acordou que as duas estão meio que no mesmo patamar, né? Apesar de que é muito mais comum ver as pessoas usando Pyroblast, justamente que é tão estritamente melhor, isso, né? Isso. E de fato, na época, né, a gente já falava, nossa, isso aqui, esse efeito é muito forte. Hoje em dia é impossível, eu não consigo ver reprint dessas cartas. Em tipo 2, porque por uma mana você ter essa versatilidade e esse power level, né? É só lembrar que eu comentei de Gutural Response. Bem que é tipo a coisa mais próxima que a gente tem pra hoje, né? E é muito, né? Reduziram demais o power level da carta. Vamos lá, Grilo, sua vez. Vamos lá, nono lugar. Nós temos uma mágica que não é uma instantânea. Olha só. Um encantamento. Olha. Então todo mundo já sabe o que é. Counterbalance. Em português? Contrabalançar. Contrabalançar. É uma carta que só saiu em frente fria. É incomum de frente fria, então custa um bom dinheiro. Olha, é incomum. Porque ninguém abriu frente fria. $14 em média. E ninguém abriu frente fria. E ela diz o seguinte: toda vez que um oponente conjurar uma mágica, você pode revelar a carta do topo do seu Grimório. Se você revelar, anula aquela mágica se ela tiver o mesmo custo de mana convertido da carta do topo do seu Grimório. Ok. Todo mundo sabe que o deck de Counterbalance com Milagre joga bastante no Legacy, mas não é só por isso que essa carta tá em nono lugar, né, Grilo? Apesar de que é uma grande razão, né? Porque se você tiver o Counterbalance com o tempo de adivinhação do Sensei, o seu oponente nunca mais vai poder resolver mágica de costume. Essa é a única carta no top 10 inteiro capaz de anular mais de... Não, desculpa, não é a única. L+1 que são capazes de anular mais de uma mágica. Uma carta só. Então, aí é que tá a força do Counterbalance, né? Por ser um encantamento, por você não ter custo de ativação dessa habilidade, você não tem limite pro número de mágicas que você pode anular com ela. O que é absurdo para uma contra mágica, tá? Se tudo bem que existe um custo de setup, né? O custo de se fazer também, tem que dar certo a carta que você revela, ou seja, é um removal condicional, né? A condição é que a carta do topo tem o mesmo custo da mágica que você tá tentando anular, mas você só pagou aquelas duas manas para descer o encantamento, depois disso você não custa nada para tentar a cada mágica do oponente. Então, é muito forte nesse sentido, né? E fica, lógico, mais forte ainda com o tampo do Sansi. Você acha que tem chance de banirem essa carta do Legacy? Não? O deck tá dominando tanto. Se banir tampo do Sansei, esse deck acaba? Sim. Esse aí no curto e grosso. Ok. No, o deck não, não. Sem tampo de adivinhação, você consegue garantir que você não vai comprar aquele Entry the Angels, nem você não vai garantir que você conseguir aquele termo. O deck vai morrer. Só sobra Brainstorming pra reordenar o topo. Brainstorming não. Storm é tampo de adivinhação, não sei, é importante. Então, Counterbalance está estritamente ligado ao destino de tampo do Sansei no Legacy. Mais algum comentário sobre ela? Não. Então vamos para o oitavo lugar. Vamos oitavo lá. Lugar, Stifle, Grilo. Em português, asfixiar, né? Em português eu tô vendo agora. Asfixiar, exatamente. Olha o profissional. Asfixiar, em português só saiu em flagelo, lá atrás, né? Mas em inglês saiu também como promo de juiz e em conspiracy, tá? Uhum. Asfixiar saiu em flagelo, que foi ano de 2003. E diz assim, por uma mana azul, mágica instantânea, anula uma habilidade ativada ou desencadeada ao... Uhum. Você vai usar isso onde? No seu deck de Freak Dreadnought, of course. Olha, Stifle é uma carta muito forte, porque ela foi uma das primeiras cartas que chamou a atenção por não anular mágica, né? Uhum. Da counter em habilidade. E você tem por uma mana só, não é condicional no sentido de o oponente pode pagar mana e tal, né? Ela anula mesmo. E é ativada ou desencadeada, tá? É, lógico. Apesar de que MP não foi a primeira mágica que anula habilidade. Qual foi a primeira? Você lembra de uma carta chamada resposta de... Nossa, cara, isso deve ser mágico, alguma coisa assim, deixa eu ver. Resposta de Teferis. Teferiu, uma zoa, anula a mágica invasão. Habilidade ao que um oponente controla, que da alvo um terreno controla. Eita, nós. Se, é aquela, se foi uma permanente, uma habilidade permanente, troca aquela permanente, compra duas cartas, que da hora, cara. Achei que era só uma. Stifle, Grilo, só tem uma limitação, não anula habilidade de mana, né? Ah, é, não, mas a habilidade de mana não usa a pilha, então, não pode ser anulada. Não tem como, isso. Né? Mas anula uma habilidade de terreno, que é muito usada em formato eterno. As Fatlands. Na verdade, dois, porque também tem as Wastelands. Ah, é verdade. Olha só. Wasteland e Fatland, né? Se você virar e sacrificar o terreno pra ativar aquela habilidade de destruir ou procurar terreno, com o Stifle da mão, você anula. Já era. Será que Stifle tem chance de ser relançado numa edição pra jogar Modern? É muito forte por uma mana azul só, hein? Eu não acho impossível, mas aí fica uma questão do development da Wizards pensar se isso é realmente necessário o formato, né? Porque pode ser que não seja tão forte assim, mas tem que parar e pensar, se o Modern precisa mesmo, Stifle. É, se você usar isso em Fatland ou Wasteland, é praticamente destruir um terreno com uma mana. Né? Uh-huh. E além disso, como você falou, é também a carta vital pro deck de Phyrexian Dreadnought. É que todo mundo, claro, lembra desse deck, né? Phyrexian Dreadnought, vamos lá. É couraçado Phyrexian. Quando eu ensinei as pessoas a jogarem Grilo, eu sempre dava exemplo dessa carta, do Couraçado, né? É uma carta de miragem, uma mana 12-12 atropelar. Sim, uma mana 12-12 atropelar. E quando ele entra em jogo, você tem que sacrificar criaturas cujo poder somado dê 12, tá? É isso. Uhum. Eu sempre dava esse exemplo porque as pessoas pensavam, bicho com poder grande é melhor, então, né? Todo mundo que está começando tende a pensar dessa maneira. Eu falei, olha, não, tudo tem um custo, né? E o custo é relativa. Eu pegava essa carta e mostrava, olha só, por uma mana você quer ter uma 12-12 atropelar, mas você tem que pagar todo esse custo quando ela entra em jogo. E essa habilidade de sacrificar criaturas com poder soma em 12 ou mais, é uma habilidade que pode ser anulada. Então, com uma mana pra descer ele e mais uma mana do Stifle, você consegue ter uma 12-12 atropelar. Passou aqui, esse deck já jogou muito no Lex. Mas agora não tem mais espaço. Né? Agora não. Mas sabe quanto tá custando um couraçado de miragem? Mais do que dinheiro. $15. É mais do que dinheiro. Mas também é uma carta que não teve reprint. Não, teve reprint. Teve que ser como promo alguma coisa. Em assim, português, teve promo de juiz. Sim. Mas é uma carta cheia de história, né? Então acho que tá mais pra collectors velho ou para pros jogadores casuais mesmo. Sim. Isso aí. Próxima? Isso aí. Próxima? Próxima é Remand, também conhecida como Aprisionar. Ah. Uma genérica, uma azul, anula a mágica alvo e devolve aquela mágica pra mão do nó ao invés de mandar pro cemitério e você compra uma carta. Jogou muito no Standard, joga muito no Modern e é uma carta que você recobra muito tempo. Né? E também é ótima pra anular coisa que foi conjurada com flashback. Quando se fala em tempo, eu penso em Remand, cara. Não tem jeito. Essa carta é incomum, né? Só saiu em português só saiu em Ravnica, a primeira Ravnica, mas em inglês foi relançada em certos produtos como Duel Deck, Modern Masters. É uma carta, a original de Ravnica tá assim, quase $7 em média. Tá? Por causa de Modern, né, Grilo? De Modern, né? Praticamente por causa do Modern. Mas, se você quer tempo, ela dá isso, porque ela não é condicional, né? Ela anula qualquer tipo de mágica. Tudo bem que volta pra mão do oponente, né? Se for uma mágica de custo baixo, como um raio, ele vai poder jogar de novo no mesmo turno, provavelmente. Mas ela não custa carta pra você. Aí que tá o pulo do gato, né? Aí que tá. E geralmente seu oponente vai gastar o turno inteiro dele, boa parte do turno, fazendo aquela mágica. Você praticamente ganha um turno para você conseguir uma resposta melhor para aquele que ele fizer, ou você conseguir ficar mais na frente dele. Isso. Assim, e é uma carta de contexto, né, Gru? É um dos melhores counters que tem, mas dentro desse deck, dentro dessa estratégia de tempo. Se o que você quer é ficar trocando um por um sempre, né, contra a mágica mesmo, é anular a mágica e pronto, não é a carta para você, tá? Porque você eventualmente vai ter que lidar de novo com a carta que você anularia com aprisionar, tá? Mas dentro do deck de tempo, ela faz exatamente o que você precisa, ela é ótima. Então, é uma das melhores cartas desse deck, não é à toa que tá caro. Ah, é. Vamos para a próxima? Vamos lá. Tá, já demos muito spoiler da próxima carta. Sexto lugar, contra a mágica. Se você não sabe o que faz contra a mágica, não sei porque você está escutando esse podcast, né? A contra a mágica é uma carta bem antiga, já saiu em alvo, né? Duas manas azuis, anula mágica alvo, incondicional, tá? E é clássica, né? Troca um por um. E acho que a única dúvida é qual é a melhor arte. Ah, Que tem difícil. muita gente que gosta da arte do mago broxando, né? Que tem dois fiozinhos de mágica sendo no dedo dele e depois já vai caindo. A primeira arte não é tão interessante. Ah, a primeira arte é a do mago broxando, né? Eu tava pensando. Acho que é de Era Glacial que não é muito É essa aí que interessante, eu que é tava tipo pensando. uma mulher com braço esticado, Sabe o que eu sabe? fiz pra resolver o problema? No meu deck de fogo e gelo, eu tenho quatro artes diferentes de contra mágica. Ah, então acabou com o dilema, né? Eu acho que uma das melhores é que isso. Eu lembro que tinha uma. A de quinta edição tem um sujeito tentando lançar um feitiço com as duas mãos para cima e um puff, assim, como se, ó, o que que aconteceu? A de tempestade não é tão legal também. Mas cara, é uma carta promo que eu não sei que eu. Legend Member, que é uma arte única e se não me engano, essa carta é caríssima. Eu tô vendo uma de juízo aqui, que é arte de mira. Não, não é arte de não sair em miragem. É uma mulher assim com uma saia levantada. Ah, é essa que eu tava Essa falando, aqui tá como promo essa de promo. juiz. É, acho que também essa arte também saiu em outra promo. Ah, saiu que o símbolo é um Mzinho. Ah, lembro, lembro. Deixa eu ver se tem alguma outra. A arte de sétima edição não parece uma contramágica. É um sujeito meditando. Lembra dessa? Deixa eu ver. Ah, sim, é, Não não parece parece. mesmo. A arte de Vintage Masters ou do Duel Deck do Jace contra Chandra é o Jace com a mão para cima brilhando e anulando uma mágica mesmo. Você tá vendo que tipo tem uma coisa azul e uma coisa vermelha tentando entrar, ou seja, ele repeliu a mágica, tá? É, essa que eu acho que é a arte mais É, bonita essa é mesmo. bonita. Mas a primeira arte é muito boa também, porque você consegue ver a expressão do mago de angústia, né, de tristeza. Ele tá frustrado mesmo. E tem aquela arte que eu falei, a de tempestade? Não, a de era, não é a de era, a de quinta edição, que é o maguinho também com aquele olhar frustrado e a mágica, puf, né, acabou. É, mas a primeira arte eu acho que é mais icônica mesmo. Mas a carta em si não tem muito o que falar, né, Grilo? É forte demais, todo mundo já tomou counterspell na cara, né? É o primeiro counter que você pensa quando vai montar um deck de Commander ou alguma coisa assim, pode usar, né? E a carta que a Wizards falou que não vai relançar no tipo 2, porque ela é forte demais. Próximo. Próxima carta aí. É uma carta com Storm. Será que você consegue adivinhar qual é? Difícil, hein? Vou dar uma dica: tem Storm no nome. Cluster Storm. Se não me engano, não tem nome em Não, não tem nome em português. português. É uma azul, anula a instantânea ou feitiço alvo, a menos que seu jogador pague um. Storm. Ou seja, o juiz, meu oponente está tentando jogar uma mágica, tá na pilha. Eu vou lá e uso Fluster Storm. Eu já vou copiar Fluster Storm uma vez, certo? Por causa da mágica dele. Claro. Ok, e eu Sim. posso dar alvo nas duas Fluster Storm que eu tenho na mágica dele. Ok, então no mínimo anula a mágica alvo a menos que ele pague dois. Esse é o piso. Legal. É uma carta que saiu em Commander, né? E em Vintage Masters, que é online, e E como Promo de promo. juiz, né? Ela no Commander era rara, Grilo, e ela custa hoje quase US$ 60 em média. Ixi. Absurdo. E por que que ela tá em quinto lugar, Grilo? Porque é um counters mais eficiente do Legacy. E basicamente quebra as pernas dos decks de Stop. Storm, né? É uma carta de Storm que quebra as pernas dos decks de Storm. Que o principal problema de Storm é que é muito difícil anular as mágicas dele, né? Porque, ele fez um monte de cópias, só vai conseguir anular uma. Fluster Storm consegue anular É, todas. E mais do que isso, como o Fluster Storm também tem Storm, o seu oponente vai ter o mesmo problema, que é anular todos os seus Fluster a Storms. mecânica de rajado tem isso nela. Ela bypassa as contramágicas, né? Você não consegue anular todas as cópias, você anula apenas uma. E o Fluster Storm corrigiu isso, né? Também é uma uma carta forte, porque ela não é, não precisa ser usada só contra deck de Storm, só pra sideboard. Ela sozinha é decente. Anula mágica instantânea ou feitiço, alvo. Isso todo formato eterno tem e tá cheio de mágica instantânea feitiço. E a menos que ele pague 2, no mínimo 2. O que já é difícil, porque esses decks, esses formatos costumam ser muito ativos nos primeiros turnos, né? No early game. Então fica difícil pagar o custo. É, então por isso, a carta é super eficiente e merece sim estar em quinto lugar. Certeza. Pena, né, Guilherme, que vai ser difícil ver essa carta sendo lançada numa edição tipo 2, porque Rajada não volta em tipo 2. Não, Rajada jamais. Never again. Tá lá junto com o Delvin. Tá de castigo. Vamos para o quarto lugar. Quarto lugar é uma mágica, um counter que não custa mana. Pasmar. Qual será? Pasmar ou Daisy, né, pra quem não conhece. Pasmar foi lançado pela primeira vez lá em Nemesis, é ainda a única edição que tem Pasmar em português. Se chama Daisy em inglês, que também foi lançado em dois dual decks. É uma e uma azul, anula mágica alvo, a menos que seu controlador pague um, mas você pode retornar uma ilha para sua mão em vez de pagar o custo. E é por causa disso, por causa do custo alternativo, que Pasmar tá nesse lugar. Acaba sendo muito forte. Por que, Grilo? Os decks combos gostam de Pasmar? Usando ou jogando contra? Não, não gosta. Definitivamente. É. Qualquer counter custe uma ou menos manas, acaba sendo muito útil, né? Mesmo que isso signifique voltar uma ilha pra sua mão, Pasmar é muito forte, porque você consegue ludibriar o oponente, você consegue passar o turno com todas as manas viradas, meio que telegrafando pro seu oponente, olha, eu não tenho counter, você pode fazer o que você quiser. E aí, que ele vai soltar o combo dele, fazer exatamente o que ele pretende fazer, o que ele tava guardando pra fazer, você consegue surpreendê-lo com um counter que não custa mana. É engraçado que, de certo jeito, você pode usar o drawback dessa carta a seu proveito, né? Imagina só, sei lá, você tá jogando seu Legacy, e aí você tá no turno 2, só que você não tá com land drop, só com uma console com um terreno, você tá no 2 e não tem land drop, você tenta, sei lá, fazer um Delver. Aí seu oponente tenta anular, aí você devolve a ilha pra sua mão, dá o Daisy, aí você pode jogar essa ilha de novo e usar essa mana de novo. É verdade. Então, o defeito, né, do custo alternativo pode ser uma qualidade ainda. É bem situacional, mas depende. E tudo bem que é só um acúlio de força, um Force Spike, né? Anula menos que pague um. Mas fora isso, não tem condição pra mágica. Anula qualquer mágica. E no early game, geralmente, é o que faz a diferença, né? Então, sim, Pasmar sim. Joga muito. Quanto que tá um Pasmar no Magic Online? Acho que os ouvintes estão cansados de me ouvir falando de com cara. Passou dos 20 tickets. Ah, meu Deus. Acho. Ai. Lembrando que é uma carta. Ai, faca. O Pasmar de papel você não consegue por menos de $1.50, tá? Não, é $1.75. Uma comum, tá, gente? Pois é. Próxima, Grilo? A próxima é uma das minhas favoritas. Ah. E é outra mágica que você pode fazer de graça. Mental Misstep, eternamente banido em Legacy, eternamente banido em Legacy, eternamente banido em Modern. Imediatamente banido, né? A primeira chance que teve foi banido no Modern. É. As pessoas esquecem dessa carta porque tá, tipo, banida desde sempre, né? Mas pra quem, sei lá, pelo menos viu umas partidas de Vintage ou pelo menos conseguiu usar essa carta, você sabe o poder de luta dessa carta. Lapso mental. O que que faz lapso mental? É uma mana Phyrexiana azul, ou seja, pode ou pagar uma azul ou pagar 2 de vida. É anula mágica alvo com custo 1. Simplesmente, não tem condição nem nada. Só se ser uma mágica custo 1, se anula. É um poder ridículo, ainda mais em formatos eternos que tem várias cartas de custo 1 com relação. Por exemplo. Né? Essa carta... Por exemplo, bom, essa carta você tá jogando no Vintage, né? Que é o único lugar onde é legal. Então, então você pode anular Ponder, Preordain, Brainstorm, Sol Ring. Tá ótimo. Ancestor Recall. Olha. Bolt. Dark Rituals, se for o caso. Espadas em Arados. Tudo bem. Eu acho que algumas pessoas podem discordar de mim, mas eu uso Mental Misstep nos meus Commanders franceses. Eu acho que é uma carta muito underrated. Tem muita mágica relevante no Commander francês de custo 1. E essa carta... Até agora não me decepcionou. Isso é uma decisão arrojada, mas se você tá falando que ela não te decepcionou, eu tô impressionado. Inclusive, outro dia eu joguei um torneio Commander que eu ganhei com ela, eu ganhei um game com ela porque eu usei ela pra anular um Zurgo. Porque meu oponente ia conseguir fazer o Zurgo com dash, me bater para 2, aí devolver pra mão e no turno seguinte ia bater mais 2. Só que como eu anulei, ele não ia ter mana pra fazer o Zurgo de novo da zona de combo. Então veja bem. hein? Lápis Mental é uma carta da época negra do Magic, uma carta em que spoiler da edição inteira saía um mês antes, uma carta de mana firexiana e que quebrou a Color Pie, porque qualquer deck podia usar um counter agora. Tinha deck mono red no Legacy usando isso aí, porque não, né? É pra... E é engraçado que, pelo que falaram, acabou tendo efeito contrário da intenção, acabou deixando os decks de controle ainda mais fortes do que já eram, né? E o mais engraçado é que, originalmente, era pra ser anula menos que melhor pariu. Ainda, putz, então Grilo. Era mais roubado, podia mais ser roubado. Mais roubado que já eu, era, né? Eu lembro, Guilo, que essa carta custava na época, né, de 2000 e... qual é o ano? 2011, tá? 2011, R$10 cada. Porque tinha muita especulação de todos os formatos, incluindo o Legacy, né? O Leandro, o Rabudo, que nós falamos no começo do programa, tinha um set, ele conseguiu no pré-release, né? E ele tava em dúvida se vendia ou não, se valorizava ou não. Até aconselhei ele, meu, vende isso, porque isso aí vai ser banido. E foi, né? Hoje ela tá a menos de um dólar. Você consegue até por menos de 50 centavos. Mas, porque só joga vintage, né? E Commander, se você é arrojado como o Grilo. Como é? Mas a carta é muito forte. Foi um erro da Wizard deslançar essa carta. Número 2, a penúltima pra fechar o top 10 de contramágicas, Grilo. E a número 2 é, não existe em português. E você precisa pagar o custo pra ela, Grilo. Não tem o padrão das últimas. O custo monetário. O número 2 é Mana Drain. Mana Drain não existe em português, foi lançado pela primeira vez lá em Legends, tá? Ela custa $200 hoje em dia. E tem o mesmo custo de contramágica, tá? Duas azuis. E anula mágica alvo, ponto. Só que ela é melhor que contramágica, porque no início da sua próxima fase principal, vai adicionar X manas à sua reserva de mana, onde X é o custo da mágica que você anulou. Olha só que coisa, né? Nem é roubado. Na época tinha queimar de mana, então talvez eles tivessem pensado, olha, se ele anular uma mágica de custo alto e não conseguir dar vazão pra tanta mana, ele vai tomar dano pela queima de mana, né? Uhum. Mas... mas hoje em dia não é mais mesmo cara, na época, né, Grilo? Mesmo na época. Mesmo na época. E agora, mas você que, eu sei que não tem grana pra comprar Mana Drain pra não jogar no seu comando, não se preocupe. Em Labirinto do Dragão lançaram um Capturar Plasma, que é quase a mesma coisa, né? Custa duas verdes e duas azuis, faz mais ou menos a mesma coisa, só que a mana é de qualquer cor, não é só em cara, cor. Mas que carta absurda, o que eles estavam pensando quando fizeram isso? Eram outros tempos. Cara. Naquela época era assim, mágicas eram boas e criaturas eram ruins. Um bicho duas manas, 2/2, não pode bloquear, era bom naquela época. Mágicas eram absurdas, né? Essa carta é ridícula. Uhum. Ela não faz sentido, tá? É estritamente melhor que contra a mágica e ela te acelera. É capaz de você jogar algo de 6 manas no seu terceiro turno. Enquanto você trocou um por um com seu oponente, você anulou uma mágica qualquer dele. É absurdo, não dá pra aceitar. Por isso, ela só joga quando joga, né, vintage, e é permitido no Commander também, né? No Commander multiplayer, no francês se engana banido. Ok, pois é. Não, tipo de pessoa vai comprar Mana Drain pra jogar no Commander multiplayer? Vai ser assim na PQP. Verdade. Bom, a grande... Na verdade, eu acho que ela nem joga no Vim também, pelo menos não vejo jogando. Não dá tempo. Não, duas manas é cara demais. A carta não é cara demais, né, mas... Não, a carta, é barata pra... Não custa muito pra fazer. Pra vintage ela é barata. Nesse sentido. Bom, vamos lá pra grande campeã. Grande campeã. Vocês sabem que carta é, né? Cancelar. Não, não seja bobinho. É dissipate. É Hinder, porque jogava muito no Commander. Não, Spelljack, na verdade. Não, como ele... Não, chega. Todo mundo sabe. Força de vontade, claro. Força de vontade. A favoritinha dos decks azuis do LED. Que não está na reserve list. Não está na reserve list. Mas nunca vai sair no tipo 2. Nunca vai sair no tipo 2, mas já tem reprint. Já saiu reprint como programa de juiz, que vale um bom dinheirinho, mas também vai ter Eternal Masters. E aí fica mais acessível. Você tá torcendo pra ter Eternal Masters ou você sabe que vai ter? Vai ter. Foi tipo a primeira carta que... Ah, é verdade. Verdade. Oh, volta pra esse planeta, MP. Bom, explica aí como é que funciona. Tá, é 3 genéricas e 2 azuis, anula mágica. Você pode, ao invés de pagar o custo de mana, Você pode exilar uma azul da sua, uma outra carta azul da sua mão e pagar um de vida. Alguém paga o custo certo dela alguma vez, Negas? Raramente, raramente. Vez ou outra você vê, mas é mas, raro. Mas, Grilo, mesmo, é ruim, sabe? Porque você vai estar fazendo dois por um em você. Você tem que gastar um ponto de vida e tem que remover uma carta azul da sua mão. É muito ruim. Não, porque com essa carta você consegue gastar seu turno fazendo uma mágica relevante e ainda assim ter algum ter alguma, algum plano de prevenção pro que o seu oponente fizer. Aí tá a coisa, entendeu? Ah, entendi. É desvantagem de carta? É desvantagem de carta, mas o fato de você pagar mana é muito relevante. Exatamente. E também porque você tá fazendo uma mágica que dá desvantagem de carta na cor que tem como recuperar essa vantagem de carta de maneira fácil. É verdade, né? Tem isso também. E anular a mágica no turno zero, ou seja, quando o seu oponente começa o jogo, não tem preço, tá? Não, por isso que essa carta não vai ser relançada no tipo 2, é por isso que antigamente os decks usavam até o... eu esqueci o nome da carta, já vou lembrar, mas é por isso que essa carta é tão jogada em Legacy, em Vintage, tá? Porque ela tem opção de parar um combo de turno zero, e ela tem opção, como você falou, Grilo, de você fazer o teu jogo, de você progredir com o avanço da sua mesa, com o seu plano de jogo, mas tendo essa segurança na mão, né? É muito forte. Então, indiscutivelmente, é uma carta de $80, é uma carta incomum, sim, ouvinte, força de vontade é incomum. Se você passar um booster de Alísios na sua mão, pense bastante antes de vendê-lo, porque você pode abrir uma força de vontade. Se vê que a única carta que presta em Alísios é força de vontade mesmo. É verdade. Eu ganhei um booster de Alísios jogando um GP uma vez. Sim, eu tava lá. Eu escolhi vender. Eu tava lá. Você tava, né? Vendeu pra mim. Você vendeu pra não mim. Não foi pra você, Gru. Tenho certeza que não foi, porque a pessoa... Eu tenho certeza que foi, porque eu comprei e tirei, eu lembro que tirei um cofre de Lindu. Eu fiquei do seu lado torcendo pra você abrir a força de vontade? Então foi pra você. Foi pra você. É porque eu lembro que pra pessoa pra quem eu vendi, eu lembro que era uma pessoa alta e magra, que era... Então era você. Na época era magra. E eu lembro que eu fiquei do lado torcendo, olha, eu vou vender pra você porque eu não preciso de força de vontade e eu não quero arriscar, eu não quero pagar o preço por arriscar. E aí... Não, na verdade você vendeu pra mim porque você não queria vender pra um cara chato. e aí eu fiquei do... Eu não vou citar mal. Eu fiquei do lado torcendo pra abrir força de vontade, porque eu queria. Eu também fiquei torcendo. Mas assim, você tinha 3 chances e era uma carta incomum, né? Então... Mas se vale alguma coisa, ainda tem aquele cofre. Cofre de Lindu, é uma carta de combo. Bom, força de vontade não foi relançada em papel, a não ser pela promo de juiz, né? Que tá $500, deixa isso pra lá. Pois tira o cavalinho da chuva. Foi uma promo de juiz, assim, foi uma promo de juiz especial, porque não foi distribuída do mesmo jeito que a maioria das promos de juiz. Isso aí foi tipo uma promo comemorativa, porque acho que foi 1.000 juízes certificados, 2.000 juízes certificados. Aí deram essa promocional pra todos os juízes que certificaram um outro juiz. E se você comprou uma promo dessa pra jogar no seu deck Legacy, ou comprou 4, né? Eu acho que você deveria parar de anunciar sua mãe e seus familiares no Mercado Livre pra poder comprar carta de Magic, que é muito feio isso, tá? Compra leitinho das crianças, é muito feio ficar leiloando a mãe, a tia, a avó, papagaio, e, né? É feio, é muito dinheiro, gente, não dá. Mas é isso, gente. A carta é absurda mesmo. Sim, é desvantagem de carta, mas não tem como discutir. A arte, e ainda pra piorar, a arte é da Therese Nielsen. Ou seja, a carta mais procurada ainda. Deixa eu me corrigir. Alísios também tem Elmo de Obediência na slot de rara. Essa aí acho que tá valendo um dinheirinho. Elmo de... Então, que tá jogando Legacy, que comba com o Rushing Peace. Valendo $11. Só isso? Então não vale. Não tem nada que ter. Agora, a arte, tudo bem, é da Therese Nielsen, ela é uma boa artista. A arte, ela diz pra gente que ele tá fazendo força de vontade, né? Mas ela também diz pra gente que ele tá numa posição ali, né? É um sujeito com, sabe, com os punhos fechados e todo contorcido, quase que nu, né? Ele tá tentando fazer outra coisa também. Naquela época, a direção de arte era uma bosta. Tipo, segundo a Therese Nielsen, foi assim: a direção que ela recebeu foi desenho xamã. Ah, tá. Pronto. É isso. Mas o que eu acho legal é que ela que fez a arte da Force of You, que vai sair em Eternal Masters, né? Aí, quando a Wizards foi encomendar a arte, eles falaram: faça uma mulher xamã. Ah! Eu achei isso legal. Olha só, eu vou puxar aqui agora pra dar uma olhada. Ah, tô vendo. É, pode ser a mulher daquele cara que tá fazendo força, né? O que eu gosto da arte original é que tem um contraste de cores, né? Ela é muito vermelha em volta, mas a borda da carta é azul, então isso chama atenção. Mas o sujeito ali tá fazendo força pra outras coisas também. Ah. Pois é, que é aquela prisão de Venente bem de... De ventre básica, né? E a arte de juiz eu achei bem interessante. A arte de juiz tem bem cara de Counterspell. Das três artes eu achei a melhor mesmo, né? Uma mulher com os braços pra trás. Muito bem, gente. Espero que tenham gostado. Esse foi o top 10 de contramágicas. Apesar de que não é todo mundo que gosta de Counterspell. É verdade. Mas eu achei interessante incluir aí a carta que não é azul, como a Pyroblast, e carta que não é mágica instantânea. Ou de interrupção, que é o Counterbalance. Quem é que vai lembrar o que é uma mágica de interrupção nessa altura? Tem uns velhinhos que escutam a gente, não tem? Ó, se você comprar a força de vontade de alianças, você vai ver que tá escrito mágica de interrupção. Né? É, a original tá. As que os seus oponentes usam no Legacy provavelmente estão também. Então, isso aí. Vamos então terminar esse programa, Grilo. Volta aqui. Então, vamos lá que eu tô cansado. Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Acabou, eu esqueci de falar uma coisa durante o programa, só que era, eu já vou lembrar aqui. Mas enquanto isso, Grilo, fala nosso contato aí, pessoal. Então, pode falar com a gente pelo e-mail no hackdoscast@gmail.com, Twitter @hackdoscast, temos um grupo no Facebook, dê um like, deixe mensagem, deixe recadinhos, apaixonado, dentes, mande dinheiro, mande sugestões. Muito bem, eu tenho um trabalho só que é seguir esse roteiro, mas a informação que eu queria passar saiu daqui. Mas era só para complementar algo que a gente tinha falado. Mas enfim, espero que tenham gostado, esse foi o Top 10. Se você tem sugestão de Top 10, manda pra gente, que a gente põe aqui na lista, que acho que dá para fazer um todo mês ou um de vez em quando. Assim, sempre vai ter, né, Guido? Ou nem precisa ser top 10, pode mandar qualquer questão, nós estamos sempre abertos a sugestões, ainda mais porque a gente não vai ter sugestão pra sempre, cedo ou tarde já queria dar de ir embora, e aí já viu, né? Isso aí, valeu gente, obrigado por escutar, até a próxima. Valeu. Até a próxima, beijinho, tchau, tchau.